e Extra. Você merece torcida reunida, Budweiser gelada e muita economia. Você merece Extra Gol, beba com moderação. Tá começando o programa, mas mó europeu esse programa, viu? Mó europeu. É, mó europeu. Paranauê europeu. Eita, nós. Não, é brincadeira, não. Olha, é o seguinte. Lá vem. Aí, a gente tá aqui e tal, falando assim, ó. Tem gente nessa rádio que trabalha duro. É. Pessoas que vêm de longe trabalhar. É. Aí tem outros que moram muito perto e você fala, você precisa chegar um pouco mais cedo? Sério? É. Não pode ser. E aí, não pode vem ser. De patinete pra rádio. Tão longe que é. Quando eu falei que é de tão longe, ainda vem de patinete. Uhum. Meu, já vi Deus. Quem é. Não, patinete. Já viu, né, mano? Aí quando o Ale fala, como assim? Quem vem de patinete pra rádio? Ele não acreditou, fazer. Cláudio Mota, por favor, para com sua vergonha. Aí o Mota manda, é maior europeu, vim de patinete, maior europeu, vim de patinete pra rádio. Mas eu vi isso em Barcelona, não. Não viu, fazem, Motinha. Toda vez que ele passa na rua, acho que é por isso que ele vem de patinete. Né? É. Toda vez que ele passa, os caras... Ele é elogiado. Muitas vezes ele é muito, chamado muito. De belíssimo. Belíssimo. Ô, seu belíssimo filho da... Que isso. Só vocês que não entendem nada, velho. Mal começou o programa e a galera pesando na tua, hein, Motinha? Ô, mano. Tá feia coisa, meu patinete mano. Vale mais do que o carro do... Agora, a gente não tá discutindo valores patrimoniais, né, Ale? Outro é sentimento e comentarista raiz. Isso é o principal. Agora, você vir de patinete é fácil. Quero ver o Saci vir aqui. Aí é complicado. Agora, como o senhor não bastasse... Aí chegava aqui suado que nem um porco. Uma asa. Ia no banheiro, fazia um aguaceiro no banheiro. É mesmo, ele tomava. Você imagina banho esse elefantinho tomando banho no lavabo aqui da rádio. Banho check. Banho absurdo. Agora eu tomo banho na garagem, tonto. Agora, né? É, brincadeira. É, funcionário aqui do prédio. Ah, eles deixam, né? Eu lavo da banho nele. Pra quem não sabe. O pessoal da portaria dá banho no moto. Que isso, hein? Tá tomando... absurdo. Agora ele fechou um acordo com o Pet Shop aqui. Que isso! Ô, Motinha, que isso? Tô no moto agora, olha. Só que tá, você paga mais caro pra fazer o desembolo dos pelos. Nossa senhora, hein? É open bar de deitada pra no lavar moto. O Mota. É. Fala, pra lavar o Mota tem que fazer igual quando você vai lavar teto de busão, sabe? Que o cara coloca no rodo e isso. O rodo assim com aquele pano. Ô, mano, Mota, se defende. Mas, ô, mano, sabe que outro dia... Eu vi na TV Cultura uma matéria, lava rápido de metrô. Sério? Sim, o trem passa dentro de um lava rápido, é enorme, assim, lava enorme. De metrô? E os trem vai passando, lava rápido, de metrô. Aqui de São Paulo, no Brasil, é verdade. O que lava o metrô é água. Não, mas é sério, gente. Sério mesmo que tem isso aqui? Os que vai pra minha área sério. Lá tá mais preto que... É mesmo, hein? Ali fica feio. Tá feia a coisa lá, sua bem quebrada lá. Mas é a fuligem, né? É uma cidade muito poluída, né, cara? É complicado. Exato. Mas sério, tem lava rápido aqui de metrô. Aqui a galera lava quando o São Pedro desce água, mano. Exatamente. Não, mas é verdade. Tem lava rápido de metrô. Aqui, metrô de São Paulo, sim, senhor. Aliás, muito legal. Um documentário legal. Muita gente não dá muita bola pra TV Cultura. Tem umas coisas muito legais. Muito bom. Pra TV Cultura. É um ibope. Eu vi esse documentário com Márcia Imperator. Márcia está em todo lugar agora. Sim, ela, Fernanda Montenegro, Marília Feira, em memória. São as maiores? Maiores. Você viu a Gretchen aí? A Gretchen. Ninguém dava nada por ela. Você viu agora a mulher renascendo? Você viu? Clipe da Katy Perry, etc. Tá vendo? Quebrou a internet. Ó. Me chama de batom da Gretchen porque hoje eu vou estar na boca de um dragão. Ah, entendi. Vamos às manchetes do Estádio 97, seu Bento, com vinheta. Seu Bento, muito obrigado. Um pouquinho mais de animação, né? Por favor. Caramba. Quem tá animado é o Corinthians. Vamos falar com o Mano. Vamos pro Coringa. Ah, Coringão, Coringão. Você forçou uma animação. Ô Bento, só tenho algo a dizer pro senhor, mano. Olha aí. Que é isso aí? De novo. Que é isso daí? Você tá maluco? Você tá louco? De novo isso. Ih, eu já ouvi essa história antes. Já vi essa história. E não deu certo, hein? Vamos ver até quando, né? Vai conseguir fazer isso aí. É, mas eu já vi essa história antes e não deu certo pra vocês não, hein? Ouça o Fred Mercury aí, ó. Ouça. Cantava muito. Vamos ver isso aí, Dudu. Meu Deus. Olha o que vocês fazem a gente aguentar no programa. Vocês? Vocês, dirigentes. Ah, pois é, mas... Calma. Calma não, que a não, coisa não, mas não, não é assim, eu não me refiro somente ao Campeonato Brasileiro. Brincadeira, isso aí. Há exatos 5 anos, o Corinthians ele ofuscava a independência americana no dia 4 de julho de 2012. E ainda ofusca, Hoje também ofusca. Com o brilho... Ofusca tá certo, o carro lá, ofusca. Do aniversário do Cristiano Romero. Eita! Ei! 20 e aí, Ale? O bagulho é louco, velho. 20 e quanto você tá fazendo? Mas, Ale, se você fosse convidado pra... É 22, idade olímpica, né, mano? O bagulho daquele... Significa que ele vai ficar mais uns 14 anos atuando? Nossa senhora. Vida longa ao Romero, mano. E aí, Bento, tudo bem, mano? Hoje faz 5 anos, hein, mano? Caramba, eu lembro desse dia aí. Um dia mais... Porra, o bagulho foi louco, hein? É um dia triste, né? Que dia foi pra você, o palhaço? Ah, juiz! Mano, foi triste, esse vai. Esse dia, eu acho que foi o dia que aquela maior piada do mundo... Acabou, né? Não pode ver, não teve outra depois então disso. Chupem. Os caras estão querendo falar do Palmeiras então do Mundial, mas não pegou não, igual. Pegou. Como não pegou? Não passa pano. Mas é verdade, o senhor tem razão. Porque é uma coisa que existiu já. O Palmeiras tem, há muitos anos. Faz muito tempo. Agora, o Corinthians nunca tinha Libertadores. É verdade. Não tinha Mundial, não. Até 2000 você não tinha Mundial, não. O senhor Peter é realmente muito bom, viu? Mano, se expôs ao ridículo agora, hein? Mas que ridículo. Ridículo é o senhor que fala que é bobagem. Ô, seu Bento, só um asterisco na conversa de vocês aí. Parabenizar os gambá, porque ganharam, afinal de contas. Mas assim... Chupa eu, bicha. Isso que vocês ganharam aí, nós já tem 3, fião. Exato. Que, namorado? Não. Namorado, você tá falando? Que isso? Ah, mano! Por que? Vocês estão comemorando aí, namorado? Desculpa. O cidadão. Vocês têm uma Libertadores em cima do Atlético Paranaense. Não importa. Vocês têm uma Libertadores em cima do New Old Boys. Em cima do New Old Boys. Uma Libertadores invicta, é maior uma Libertadores invicta contra o Boca Juniors, bacana, vale muito mais que as três que vocês têm. Mas o Boca hoje é o Léo Banguelo. Boca Juniors, que o seu irmão sempre vem falando aqui, nossa, é um ex-time. Léo Banguelo. Sempre fala. Mas ainda é o Boca Juniors. Eu quando chegar pro meu filho, viu, Domênico? Eu daqui 50 anos, vou chegar pro meu filho, vou falar, ó, minha conquista foi em cima do Boca invicto. Não vou falar em cima do New Old Boys, que nem existe mais, vai. Atlético Paranaense. Inclusive, Domênico Gato. Meteram a mão no Atlético Paranaense e não deixando os caras jogar no Paraná. Meteram a mão? Isso é questão de regulamento, seu ignorante. Ignorante. Mas na FIFA, a Arena da Baixada não tinha capacidade de comportar um jogo desse tamanho. Paciência. Regulamento pra corintiano é apenas uma folha pra ele brincar de fazer aviãozinho. Meteram a mão nos caras. Nossa senhora. Regulamento. E dobra, faz chapéuzinho de papel. Então faz o seguinte, já que vocês. Como é? Demora o seu sem desmerecer dos outros, mané. Não, pelo contrário. Eu tô pensando no fato. Inclusive, eu não quero mais ouvir nesse programa, Domênico Gato, já que eles estão falando que são a favor de lei. Furo tímpano, você não quer ouvir. O negócio é o seguinte: nunca mais quero ouvir aqui no programa. Ai, por que aquele Mundial de 2000 é um torneio de verão? Então dá uma chupada aí, tá no site da Vai, gente. Você quer falar, Zé? Ele ganhou em cima do Vasco, hein? Poderoso Vasco. Vasco tinha sido campeão da Libertadores no ano anterior. Então saiba o Atlético do Paranaense não é birrebaixado. É verdade. Nossa. Quem é Atlético Paranaense, velho? Desculpa. Não é birrebaixado, o Vasco é. Se não tá no eixo Rio-São Paulo, velho. Se não tá no eixo Rio-São Paulo, não tem o mesmo glamour. Desculpa. Quero ver você falando na TV. Doer. Bom, vocês estão na Marginal Tietê, não tá em São Paulo. Não, hoje não tá. Marginal Tietê é a grande São Paulo, inclusive dá uma chupada porque é a Marginal Tietê que eles roubaram. É, ainda. Terreno invadido. Poceiro, grileiro. Tiveram que devolver lá o estacionamento. Aí, grileiro. Ainda terreno invadido. Terreno invadido é aquele puxadinho que vocês fizeram o estádio na Zona Sul no Jardim Leonor. Aquilo ali é um terreno invadido. Ai, olha. Tá? E digo mais, ali tá pago, viu, filhão? Paga o seu aí, ó. Não, paga o seu que tá lá pago não. Tá pago não, tá foi pago. Doado aquilo lá. Tá foi doado o quê? Mas enfim, ô Domênico, foi só o Corinthians aí devolver, teoricamente, aquele pedaço da marginal lá que era feito de estacionamento. Ah. Pergunta quem é louco de parar o carro hoje lá. Bom. Sem os cuidados do Corinthians. Ah, é. Você para o carro lá, você volta, tem... Na hora que você volta, para. Ele tem as quatro rodas, velho. Para, você tá brincando. É verdade. Tá brincando. É o lugar que você corre mais risco pra deixar teu carro. Se eu sou Dória, eu mudo a Cracolândia pra lá, inclusive. Mas não é, o fato de você não ter o carro... Vai pro inferno, vamos falar do Corinthians aí, Bento. Ah, o fato... Fala aí, Marcão. Só um minutinho que o seu Bento vai precisar se ausentar. Enquanto isso, nós vamos continuar tripudiando em cima de você, seu trouxa. Nossa! Ô Bento, mesmo, hein? A manchete é do Corinthians e você é o mancheteiro seu do programa. Seu Bento foi chamado, pela força pra isso. Você veio falar dos títulos do São Paulo, agora aguenta. Agora aguenta. Mas é a verdade, eu só falo a real. Duas Libertadores em cima de dois times pequenos. Olha, na Fox você recebe em dinheiro e pedra, é isso? Ó, ganharam duas Libertadores em cima de dois times pequenos. Ah, esse é pedreiro aí. Verdade seja dita. Ô, inclusive, ganharam um dos mundiais, que vocês falam que era mundial, porque era um torneio clandestino que a FIFA não reconhecia. Nossa, fala mais do São Paulo do que do próprio time, é brincadeira. Ganharam um dos mundiais contra o paga-pau. Ganha três, depois de conversa, trouxa. Cadê o Bento? Já tá aí? Não. Ele saiu de vergonha de ouvir esse monte de bobagens. Fala você aí do seu time, Tom. Eu falo, não tem problema nenhum. Você tem vergonha. O negócio é o seguinte, Motinha. O Corinthians, hoje ele comemora aí 5 anos da conquista da Libertadores invicta em cima do Boca aí. Título que mudou a história da Libertadores. Porque a Libertadores passou a ter um peso muito maior. O Corinthians começou a existir pro mundo. Ninguém sabia que eles eram. Ninguém sabia quem vocês eram. Momento fanfarrão! Pra CNN que perguntou quem é Corinthians. Como eu já havia dito, hoje também é aniversário do Romero, aí um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro. Romito! Romito aí faz aniversário hoje, Ale. E o Corinthians ele aguarda, né? Porque ele vai enfrentar a Ponte Preta no final de semana, vai enfrentar um adversário que o Corinthians ele costuma levar uma certa vantagem, principalmente pelo fato de estar jogando na Arena Corinthians. E vantagem para o Corinthians também pelo fato, grande Alexandre Oliveira. Sim. A distância dos demais. Enquanto terminou a rodada do Campeonato Brasileiro ontem, aí fechamos a 11ª rodada, o Fluminense que acabou empatando com a Chapecoense, jogando em casa aqui no Rio de Janeiro, o Corinthians ele abriu uma vantagem, ele já tinha para o Grêmio de 7 pontos, mas agora com essa vitória aí, o empate da Chapecoense com o Fluminense, está tudo meio que embolado. E o Corinthians, a cada vez mais, ele vem permanecendo aí, se perpetuando na liderança do campeonato. Por mais que digam, são apenas 11 rodadas, eu discordo. 11 rodadas aí já é um parâmetro pra gente ver que o Corinthians vai brigar forte pelo título brasileiro. Eu não vejo aqui desgarrando desse pelotão da frente Corinthians, Grêmio, Flamengo e Palmeiras. As 4 primeiras posições do Campeonato Brasileiro eu acho que não sofrerão alteração e eu tenho certeza absoluta que o título não escapa de um desses times aqui. Então o Corinthians ele tá firme e forte na batalha. O Corinthians também aí, o grande Bento, que tá formalizando aí a transação do Léo Jabá. Léo Jabá é esse que vai ser vendido para o futebol russo e o Corinthians vai adquirir a quantia de 2 milhões de euros. Quantia essa que será usada para pagar o Pablo. Pablo que, inclusive, é o zagueiro também que pertence ao Bordeaux. Bordeaux esse que quer o Guilherme Arana. Guilherme Arana, que o presidente do Corinthians azedou. Disse que... Não azedou não. O presidente do Corinthians falou que só libera o jogador aí ao término do Campeonato Brasileiro e ele acharia que seria uma boa se o Corinthians fizesse o negócio com o Bordeaux. Já que o Guilherme Arana vai sair possivelmente no final do ano para alguém, que assim seja, porque aí você consegue já fazer um casadão. Permanece o Pablo e no final do Campeonato Brasileiro manda o Arana para lá. Não, mas peraí, vocês estão rindo do quê? Por quê? O Pablo não é um grande zagueiro? Não vale a pena o esforço? Tem 1,90, né? Não, vocês estão de brincadeira. Parece que o Barcelona e o Real Madrid estão se escapando. Hoje ouso dizer que o Pablo hoje é o melhor zagueiro do Cone Sul. Porque o Pablo, mas é verdade. Doa quem doer. Pega os números, eu não brinco contra números. O Corinthians hoje ele tem o sistema defensivo mais forte aqui do campeonato. Eu tô mentindo. Pra você ver como. Time aí que é menos vazado que o Corinthians? Pra você ver como o campeonato tá nivelado por baixo. Não, eu acho que o Corinthians é a melhor defesa. O nivelado por cima é a zaga do teu time, é o Panaca. Ah, Panaca não. É da família, não pode. Mas enfim, o Corinthians hoje ele possui o sistema defensivo mais forte aí do futebol brasileiro. E o Pablo, ele tem grande participação nisso daí. Não tem como a gente tirar o mérito do zagueiro. O Pablo hoje ele veio pra assumir a condição titular ali e mudar o patamar da zaga do Corinthians. Depois da saída do Felipe, o Corinthians ele não tinha conseguido colocar do lado do Balbuena um zagueiro que fosse o xerifão. Aquele cara que o time confiasse e conseguiu através do Pablo a figura desse zagueiro. Então o Corinthians ele tá tentando sim, vai com certeza aí contratar o Pablo em definitivo e possivelmente vai fazer essa transação aí do Guilherme Arana junto com o Mônaco, o time francês. Mônaco não, o Bordeaux, perdão. É, só que aí o Guilherme Arana, a tendência é que ele só saia do Corinthians no final do ano. Pode até vender agora no meio do ano, mas a tendência é que ele deixe o Coringão aí somente em dezembro. Ô, mano, e também quem tá sendo negociado é o Léo Jabá, né? Nossa, acabou de falar, jumento. É que ele acabou de falar, eu só ajuntei. Ajuntei. Ele vai pro Terec. Ah, Terec, Terec, Terec, Terec, Terec, Terec, Terec. E o Pablo, pra mim, é o zagueiro calça de sertanejo. Pé, pé, pé, pé. Por que é calça de sertanejo? Tá sempre dividindo as bolas, né? Ah! Meu Deus! Tomou uma fumada ali do dono da rádio, mas já voltei. Já voltou. Tomou mesmo, é? De leve só. Ah, de levezinha. Tá. Marcão, que dia é hoje? Mais um? Você esqueceu? Não? Não? Não. Marcão. Marcão, que dia que é hoje? O que que é? O Fernando tá te chamando na sala dele, Marcão. De novo? É, isso é todo dia, né, Marcão? Mano, nós devia, fazer um corredor polonês aqui na rádio e fazer o Fernando passar no meio. Nossa. Ô, Ben, ameaçando a gente com maquininha de choque hoje aqui na rádio. Fala aí, mano. É mesmo, hein? E só pra finalizar aí também com relação ao Coringão. Pra finalizar, resumindo essa história. Que porra é essa? Nossa. Sambão, parceiro. Ah, vocês estão de brincadeira. Começar a descer os pais de santo aqui qualquer hora com essas músicas. Vai dar segurada aí, Ben. Estão de brincadeira, só pode ser isso aí. Você parece o Zé, só toma comida. Zé o quê? Não, mas só pra fechar aqui as manchetes do Coringão aí também, vale a pena a gente fazer o registro aqui também que o Danilo voltou a treinar com bola, né? O Danilo, independente de ser jogador do Corinthians aí, acho que o Danilo é um jogador que muita gente torce por ele. É, tricolor. É um cara do bem, é um cara que por onde passou ele fez sucesso, um cara com uma estrela enorme. E vale o registro também aí, porque hoje, depois de tanto tempo, né, se lesionou, ficou um tempo parado, ele tinha retornado e se machucou de novo. E agora ele tá de volta aos gramados aí, já tá começando a treinar junto com a rapaziada lá. Você falou o Léo Jabá, mano? Disse. Eu ia voltar. Mas pode reforçar, Motinha, você tem informação? Manda ver aí, fala aí. Não, não, não, não. Pelo amor de Deus. Não, não, não. Lógico que tinha. Não, mas é incompatível. Mota, você tem informação, é um negócio incompatível. E ele tá no modo Tonho da Lua hoje, né? Que isso? Eu quero a Rutinha. Rutinha. Que isso? Vocês estão loucos, coitado. Rutinha, pode tirar. Dos Tonhos da Lua, pô. É? Santos. Vai o Santos! Vamos lá! O chefe! E aí, chefe? Beleza? Tá? Bom? Tranquilo. Ah, vamos lá, o seguinte. Só notícias boas. Ontem estava na expectativa do. Era o dia que o Lucas Lima que ia comunicar à diretoria se aceitava a proposta ou não ia renovar. Exatamente. Até agora nada, tipo. Deu uma postergada. Fingiu demência. Exato. Foi, viajou para Curitiba. Quem? Né, o Lucas Lima. Mas está confirmado pro jogo de amanhã. Aliás, o Leverkusen já confirmou hoje a escalação. Manda bala. Vamos lá, é o Vanderlei, o goleiro. Aí vem o Vitor. Quem? De novo, Vanderlei. Aí vem o Vitor Ferraz, Lucas Veríssimo, David Braz e o Jean Mota. Cadê o Zeca? O Zeca ainda está se recuperando de contusão. Caramba. O Caju foi escalado, foi inscrito na... E o Castanha? Então, foi. Falta dupla, né? Pra fazer as repentista, né? É. Você gosta? Eu gosto. Thiago Maia, vem o meio campo. Renato e ele, Lucas Lima, que não sabe se fica ou não. Fica. O ataque amanhã vai ser Bruno Henrique, Copete e Kaique. Ai, gente. Vai ganhar da Atlético Paranaense na Arena de Capanema, amanhã. É Liberta, né? 7-15. É Libertadores? É Libertadores. Legal amanhã, rodada. Quem passar, pega cara, que é o jogo, Barcelona cara, ou Palmeiras. 7-15. É engraçado, 7-15, né, que o Atlético tá na Libertadores e o Corinthians não tá, né? É engraçado, né? É engraçado isso. Mais uma vez falando do Corinthians, né? É engraçado, né? Exatamente. Ué, mas peraí, o que adianta tá e não ganhar? Pra estar lá fazendo papel de bobo, é melhor não estar. Mas tem chance. Quando tá, tem chance. Quantas vocês participaram? Que chance. Ô, Domênico, o Atlético Paranaense. Tem chance, mano. Tá lá. Passou com a calça na mão da primeira fase, vai. Mas tá lá, mano. Tá lá, né? Tá lá. Eliminou o Flamengo, pô. É, eliminou, é. Tava no grupo do Flamengo, mano. É, exatamente. O Flamengo ficou e os caras foram. Mas é que tá, o Flamengo, se ele tivesse agora nessa fase da Libertadores, pelo time que o Flamengo tem, a chance de poder avançar era grande. Do Atlético Paranaense, não. Você acha que ele não ganha do Santos? Ô, Domingo. Não acho. Mas o Santos tá mal? Tá mal. Mas pera só um minuto, vamos falar sério aqui. Não é torcer contra. Mas olha o brasileiro. Vamos analisar. Olha o Santos tá com essa bola toda. Não, tá mas não. Ó, não na tá Copa do Brasil... Não, mas perto, da perto do Atlético Paranaense, tá bem. Na Copa do Brasil... O Santos é o Barcelona do Atlético Paranaense. Na Diga Copa ali. Do Brasil, o Paranaense tomou de 4-0 do Grêmio no primeiro jogo. É verdade. Copa do Brasil. O Atlético Paranaense tá... Pois é. Tá mal. É que o Santos não está bem, mas o Atlético Paranaense está pior. Gente, exato. É o Eduardo Batista. Para resumir, Dodô, é o Eduardo Batista. Tudo bem, mais uma vez, vamos dizer aqui. Agora o Domênico quer dizer que o Eduardo Batista é bom. Não estou dizendo nem. Derrubou ele do Palmeiras. Derrubou. Mas ninguém falou de Eduardo Batista aqui. Parabéns, Dodô. Eu estou falando o seguinte: é uma Copa. Não, é óbvio. O time, às vezes, que é pior, ele às vezes não. Não tem esse negócio em Copa. Você queria derrubar o Eduardo do Furacão. Aqui, porra. Tá certo. Nota 6 pro Santos, nota 4,5 pro Paranaense. O Atlético Paranaense tem chance. Mas o que o Dodô tem contra o coitado? Mas eu acho que o Santos é o favorito. Do Eduardo Batista. Agora tá perseguindo ele lá no Paraná, quer derrubar ele do Furacão. Não, eu não. Meu Deus do céu. Eu tinha quanto quando ele tava no meu time. Agora que saiu, fica nos outros. Eu quero que fique lá. Você quer? Porra, que se per... Nossa, e que morra lá. Não! Porra, que morra que eu digo. Não, só é que eu não fui tão... Eu entendi que você... Morra que eu digo que fique eternamente com o Atlético, com o técnico da Atlético, entendeu? É isso que é o morra que... É isso. Vai dar longa. Vai ficando. E fica, mas fica lá. Velho, fica. Vida longa. É isso que a gente quer, que fique. Entendeu? Não é morrer no sentido, não é figurada a coisa. Sinto que o Domênico tem uma predisposição contra o Eduardo Batista. Mas não foi assim, eu acho que foi pessoal. Não foi assim, não. Não, ele derrubou do Palmeiras. Deve ter roubado namoradinha na adolescência. Alguma coisa aconteceu. Não, o dia que ele for treinar o São Paulo, você vai descobrir o porquê. Não, ele não vai. Um dia vai. Quem sabe, né? Vai saber também. Exatamente. Vai saber, né? Que mais do Santos? Chefe, chance do Santos contra o Atlético Paranaense. Somando os dois jogos no confronto? É, os dois. Nota 8. Se cair para o Atlético Paranaense, é fiasco. Tipo, é 80-20? Sim. Hoje 80% de vantagem para o. A expectativa é passar para a próxima fase. Deu uma empolgada, né? Deu uma empolgada. Ale, você que hoje é um dos maiores santistas da crônica esportiva. Eu sou. É um com muito um orgulho. Com muito orgulho. Um doce. Né? Tem saudades de Maurício Copertino, Camilo e etc. Sim. E tal. Me diz Ronaldo uma coisa. Ronaldo Marconato. Zé Love. Camando Caia. Zé Love. O Alberto, que quase morreu lá de pneumonia na Rússia. Nossa. Zé Love que tem Libertadores. E o Romero não tem. Zé Love tem o. Ganhou a Libertadores 2011. Aí, tá vendo? Então, o Zé Love tem o mesmo número de Libertadores que o Corinthians. Mas, exatamente. Ale. Chance do Santos contra o Paranaense, é o Santos é favorito, mas 60-40. Tá. Vamos esquecer que o Santos empatou com o Atlético Goianiense. Então. E o goleiro do Santos foi o melhor jogador do time. Vanderlei! Gostei do Vanderlei. Demais. Vanderlei é bom, seu mentor. Tá certo. O jogo amanhã. Amanhã é 7h15. 7h15. Pô, não é o jogo da TV? Quem que é quase. É? Quase. Se não fosse os outros... Porco. É o Verdão. É Verdão, né? Eu passo um horário alternativo. Nossa! É verdade. O Santos tá com um problema aí com a transmissora. Tem litígio. Entendi. Litígio. Estádio 97 da Energia 97. Eu também tenho oferecimento de HDI Seguros. Quero falar com você que vai fazer ou renovar o seguro do seu automóvel. Seu carro é valioso, não é? Mas, com certeza, seu tempo é mais valioso ainda. Até porque foi aproveitando o seu tempo que você comprou o carro. Então, faça o seguro do seu automóvel com a HDI. Em caso de batida, é só passar no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em poucos minutos o conserto do seu carro. Por que perder dias esperando o vistoriador passar na oficina para liberar o conserto? Com a HDI, você tem seu carro de volta em menos tempo. HDI Seguros é de Bate Pronto. Consulte seu corretor. Estádio 97, da Energia 97. Aqui também tem um recado legal para você que quer viajar com a família no ano que vem num navio. Você nunca viajou de navio? É legal demais. Principalmente se for num navio de primeiro mundo, né? Navio bacana, da MSC, legal demais. Você já ouviu falar do navio do Energia na Veia? Navio do Energia na Veia é um navio temático, tá? Um dos poucos navios temáticos que existem hoje no Brasil. Com muitas festas de flashback e que reúne avós, pais e filhos, totalmente família. É um fim de semana de 3 dias e 3 noites, muito legal, né? Toda noite tem uma festa temática na piscina. O navio tem uma programação imensa, é teatro, musicais, de bares e restaurantes. O chefe teve uma vez já no navio do Energia na Veia, né? Encontrei você e sua família na pizzaria do navio, lá embaixo. Bebê pequeno, assim, né? 2014. Tá com o bebezinho ainda, tá, né? Com meu primeiro filho, tinha 6 meses. Sem contar, também tem as pool parties. Nossa, são legais as pool parties ali. Ah, viu? É verdade. Aí tem as pool parties ali, meu amigo. Mas o navio é só balada? Não. A balada lá acontece nos lugares determinados para balada. Você não quer curtir balada, você vai para tua cabine. Exatamente. Vai para os outros ambientes do navio, desce na praia, vai no... Vai, Ilha Bela, é Búzios, não sei quais são as paradas. Teatro, tem um monte de coisa. Ah, vai pro teatro à noite, vai no restaurante jantar, você vai ter todo tipo de restaurante. Minha mulher, por exemplo, não saía do free shop. Não saía do free shop. Legal. Free shop é sensacional, né, velho? É bom. É grande, pô. É sensacional. Várias lojas. E ó, vou te falar, meu. Espetacular, velho. Está louco. O perfume lá no free shop precisa. Vale a pena, bem bacana. E um negócio que é importante falar, Sombra, é que esse tipo de navio não balança. Você que passa mal, você que tem... mareja quando viaja de navio, você pode ir tranquilo. Bem lembrado. Passar mal. Mas o seu irmão, mesmo assim... Não vai, medra. Ah, mas são não pode falar nada porque é de família isso. Porque quando um sente, o outro sente. Eu não. Os dois enjoam. Bom, os dois. Então, olha, vá no navio do Energia na Veia ano que vem, 3 dias e 3 noites, no mês de março. Ligue agora e faça a sua reserva. 3624-9007. Você pode ligar agora. 3624-9007. Tem um plantão de atendimento nesse momento. E você, ó, quem fechar o navio da véia vai ganhar CD da Blitz. Blitz que vai estar no navio fazendo show também. Além do Jota Quest. Gostou? Jota Quest, Blitz. Os DJs tocando flashback, né, Marcão? Mas só avisa aí os corintianos aí que é a Blitz da banda, não a Blitz da polícia. Não vai ninguém. Nossa senhora! Chupa, mano. Vai ver a virilha do marinheiro lá. Juiz! É um cara de pau. Legal, vai. É um cara de pau. Marcão, pode ir. Então, olha, liga lá. 3624-9007. Ligue agora, tá? Parcele em 12 vezes. Chame os amigos. Combine aí com a família toda. Você vai gostar demais, hein? Esse é o Estádio 97 da Energia 97. Continuando aqui com as manchetes. Lá pro porco. Porco? Ah, vocês. Nós. Vocês. Opa, fala vocês. De nós. É, isso aí. Nós, né? Vocês. Nós. Não, nós aqui. É. Nós. Ali, aqui, nós aqui. Ah. Entendeu? Beleza, já estamos lá. Quer dizer, já estão lá, hein, Domênico? Pode fazer que não tem câmera. Jogo difícil amanhã. Nós. Nós. Sem câmera, ninguém tá vendo. É, hoje não tem. Pode erguer o punho aqui, igual o Oceano. Ergue aí que é nós. Isso. Né, seu Bento? Não é nós? Há muitos porcos nessa mesa, hein? Não, não tem não. Só tenho eu. São tudo tenho... porco, ficar grudando chiclete debaixo da mesa. Tenho... Fala aí de nós. Tá lá o Parmeira já. É amanhã, hein? Amanhã contra o Barcelona. Amanhã o bicho pega, Guayaquil. Demorou pra chegar em 6 horas. Meu. 6 horas de jogo. Demorou pra chegar o jogo. Ainda também. Bem que chegou, né? Pelo amor de Deus. Essa Libertadores espaçosa ficou estranha, né? Eu também demora não gosto pra ter não, jogo, velho. Não é estranho? Eu não gostei também, não. Mas pro Palmeiras ficou bom, viu? Não. Por que, a fase que machuca. Tava jogando com o Eduardo Batista, agora não, né? Machuca. Mas o Cuca não jogou. Treinar. O último jogo, já não era ele? Já era ele. Mas, por exemplo, já estaria ele, mas tinha acabado de chegar. 4 inscritos agora nessa brecha aí. Dá uma melhorada, né? Podem ser, inclusive, titulares amanhã. Eu acho que vai ser. Um deles, o Luan, vai ser. Luan vai ser. O Mike. Mike vai ser. Bruno Henrique. Não acredito, porque acho que aí no meio ele deve jogar com... Thiago e Tietê. Eu prefiro. E acho que ele vai jogar com o Juninho na esquerda, hein? Então, mais um que foi inscrito agora. Também não é. É verdade. Agora, ela ficou espaçada... E quando é de um jeito a gente reclama, quando é de outro a gente reclama, né? Antigamente ficou espaçado. O espaçamento, de certa forma, ele é melhor, porque você às vezes tem mais chance de recuperar os seus atletas que machucam. Ajuda ou não, porque, por exemplo, se tivesse o Palmeiras vendido um monte de jogador como acontece no meio do ano, ferrou o time, né? Mas aí o time tá redondinho, nego vem e leva 3-4, acabou o time. Então, por exemplo, o Cuca teve tempo de trabalhar oitavas, o time. Já mas complicado. Há pontos positivos e negativos, tudo não tem jeito. Tudo tem. O Cuca teve tempo de trabalhar o time, porque, por exemplo, imagina só o Palmeiras tendo que jogar na outra semana, trocando de técnico, agora, com o jogador machucado. Existem os pontos. Depois daquela confusão do Penharol, ponto de vista torcedor, aquele que gosta de acompanhar futebol, por que que é ruim? Porque perde um pouco daquela vibe, da sequência. É, da sequência, dá, né? Dá, ou melhor, dá uma travada, né? Assim, fala assim... E às vezes quando era outra Libertadores, você mal classificou agora, já na semana já que vai, vem, vambora, jogo, é. E vai e mantém aquela chama acesa, né? Mas por outro lado também, você pode manter o foco no brasileiro, é o que o Palmeiras está fazendo, né? O Palmeiras, de repente, se estiver só numa competição, estava dando mais prioridade à Libertadores do que no brasileiro. E poderia não estar em quarto lugar no brasileiro. A maioria dos times que disputavam a Libertadores do ano passado lá para trás... Dava prioridade e depois tinha que correr atrás depois, né? No Campeonato Brasileiro. Você vê aí, os times. O Atlético Mineiro mesmo, ano passado. É. O Atlético Mineiro largou mal. De certa forma, melhor. Quando foi assim, correr, né, atrás do campeonato, não deu tempo, né? De certa forma, é melhor, porque recupera jogadores que estão mal. É, né, tudo isso aí. Eu também acho. Consegue encaixar melhor o time. É que pro torcedor... Sombra, de Copa É ferro, né, velho? É ferro na boneca, filho. Copa é complicado. É complicado. Né? É, mas vamos lá, Domênico. Vambora. Amanhã, se o Palmeiras fizer um resultado de um vitória, espetacular, né? Mas se o Palmeiras empatar amanhã com gols, é espetacular também. Muito bom. Né? Tá certo, então. Espero que façamos um bom jogo. Certo. E acho que o Guerra vai pro jogo, hein? Vai. Né? Guerra vai pro jogo. Dudu. Guerra vai pro jogo. Vambora. É nóis. Amanhã eu acho que é o Roger Guedes, o Willian e Dudu. Também acho. Quem? E acho que a meiuca deve ser Thiago Tietê e o Guerra. Acho que é Bruno Henrique, Tietchan. Eu prefiro. Já? Bruno Henrique no lugar do Thiago? Eu acho que é. Você acha que o Borja porque não... Sabe por que eu pensei no Thiago, seu Bento? Porque como é jogo fora de casa, é mais marcação, né? Por isso que eu pensei no Thiago. Mas Bruno Henrique também. O Cuca, o Bruno já não é aquela marcação igual do Thiago. Isso é achômetro. Mas o Bruno já tem a saída de bola melhor, né? Acho que atrás é o... Acho que é Mike... É, Mina, Luan e Juninho. Pô, também acho que seja isso. Luan tá jogando muito, Dudu. Acho que seja isso aí. O Luan, né? Bom jogador, né? Bom. Boa contratação no Verdão, hein? É, ele vai ser titular. Né? Caro, mas foi bom, né? Não, mas assim, um titular em curto espaço. Porque o Dracena também tá ficando velhão já, né? É, o Dracena dá mais esse ano de cardo aí. É isso aí. Mas vamos que vamos, seu Bento. É nós amanhã. É isso aí. Estádio 97 da Energia, oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Também Extra, você merece torcida reunida, Budweiser gelada e muita economia. Você merece Extra é Gol, beba com moderação. McDonald's, todo dia um clássico por apenas R$8. Participe também mandando a sua cornetada para os nossos corneteiros do estádio no nosso WhatsApp. O número é 94-353-0150. Mostre sua criatividade. Na pior das hipóteses, temos sempre o tema Mota, que ajuda nesse, né? Ajuda nessa empreitada aí. Exatamente. Né, não? Manda mesmo, Tom. Manda aí. 94-353-0150. Vamos falar num negócio que está sempre no caminho da gente. Que a gente nunca tem certeza do nosso saldo, não é verdade? Você não sabe. Você tá lá no carro, você não sabe. Pô, tô precisando de um lugar, nunca tem certeza de quanto tem na conta. É. Então eu tenho uma dica pra você. Passe no banco 24 horas que tem no seu caminho. Tá cheio de banco 24 horas. E que você não vai pagar nada mais pra usar. Aí você tira o seu saldo ou extrato e já fica sabendo na hora se dá pra sacar e fazer aquela comprinha extra, tomar um lanche, pegar um cineminha... E tem mais uma coisa boa de ter dinheiro na mão. Tem muitos lugares que dão desconto para quem paga em dinheiro. Isso é fato, hein? Outro dia eu cheguei lá no... preciso comprar um negócio. Ah, era 800 conto. Ah, se eu pagar em dinheiro, por 500 você tá levando agora. Ô, louco. Não, juro, nesse nível. Vale a pena. Tô comprando travesseiro. Então, olha, lembre-se. O Banco 24 Horas tá no pacote de serviços do seu banco, sabia? Tá no pacote de serviços do seu banco. Então, além de não pagar nada mais para usar, você ainda pode economizar na próxima compra. Vai lá, cara. Aproveite e use o banco 24 horas. Tem sempre um pertinho de você. Tá bom? Tá bom. Banco 24 horas. Seja bem-vindo aqui ao Estádio 97. Beleza? Beleza. Boa. É isso mesmo. Olha. Vamos lá. É agora. Já que a gente falou de banco, né? Tá sempre vendendo, né? Preparado, né? Vamos aqui. Dinheiro é com nós. Exato. Preparado aí, Marcão, ao vivo, né? Mota, Sombra, torcedores. Ainda não falaram. Opa. Né? Opa. Benja. Benja. Benjamin. Chegou mais um São Paulino. Não é mais São Paulino. O Ben já tá aqui. Ele tá falando São Paulino. Ô, Ben, então, e aí, mano? Não, ele falou o nome das pessoas, eu tô aqui. Não fui eu que falei isso aí, não. É, o Benjamin. O Benjamin tá aqui, Corinthians. Valeu pelo carregamento agora aqui no grupo, mas olha, o... É o meu cartão de boas-vindas. Seja bem-vindo. Estamos acompanhando a coletiva. Estamos esperando lá quem aparece lá. Pra quem dar, deve aparecer lá? Deve ser o Pinotti, né? E com a notícia do Dorival? É, dizem que ele foi até Floripa hoje, conversou com o Dorival. Não, dizem não, ele foi. É. Mas é que a gente não viu. Nossa! Você viu ele lá? Que deitada! Você viu ele lá? Quem? Cavalo. Ele mesmo disse que foi, seu pai. Oh, você viu ele lá? Thunderworld. Nossa, cavalo. Sombra Wins, Fatality. Mas vem cá que eu vou escovar esse casco aí, ó. Então, mas... Escovar o casco. Então, mas vamos dar notícia o mais incrível aqui dessa história toda... Que deitado. Ó, passado 30 horas, até agora o presidente não veio falar da saída do Rogério. É uma vergonha, velho. Uma vergonha. Eles estão discutindo quais que o Rogério não, vai levar. Mas devia ter falado antes. É que foi ele que digitou aquela nota. Devia ter falado, pelo amor de Deus. Tá sumido. Ô, presidente, assume, velho. Então, estamos no aguardo aí. Feio, isso é feio mesmo. Agora, do dirigente da entrevista coletiva. E uma notícia... mas é uma perseguição do Mota ao Leco? Eu acho que é uma coisa, cara, pessoal. É, ué, você não acha vergonhoso o maior ídolo da história ser mandado embora? E o presidente, diretor, ninguém veio falar, vai dar entrevista agora, depois de 30 horas, Benja? Ah. Isso, ué, aí que é, isso aí mostra a bagunça que é o São Paulo. Como que vai mudar, Benja? Você o que vai técnico, mudar? Você mandou o técnico embora. Quer, 30 horas depois você vai falar o quê? Você não dá uma entrevista coletiva? Para, Benja, vai defender. Não, não tô defendendo, mas você fala, parece que vai mudar a vida agora. Ué, quer... mas é lógico, é bagunça. Você quer que eu te fale? Mostra aqui, São Paulo é bagunçado, só isso. Você quer que eu te fale o que vai ser a entrevista coletiva? Eu te falo. Então fala aí, Benja. Nossa, mas você é... Olha, opa, temos atenção, olha, é evidente aí, ó, cara. Evidente não, né? Evidente. Fala assim, bate no peito e fala assim, eu sou bom pra caramba, não tem evidente. Eu sou bom pra caramba, eu tenho a informação. Mas não, não é, Benjamin, eu tô aqui. O Benjamin, ele é amigo pessoal do Leco. Então, não, nada mais justo que o Benjamin já mandou o Zago anunciar agora em nome do Leco. Você dividiu um ovo de gema mole hoje com o Leco? Não, não é isso, não é isso. Aqui não precisa ser nenhum Einstein, muito pelo contrário. Qualquer quadrúpede sabe o que eles vão falar na coletiva. Fala então, Mota. Não, Mota, o que vai ser falado na coletiva? Vai falar sobre a categoria de base, Mota? Ah, ele vai falar, gente, apostamos no Rogério. Olha, apostamos no Rogério, acreditamos, talvez não fosse o momento certo, precisamos poupar. E acabou, não tem, não, ele não vai criticar o Rogério, não vai criticar ninguém. Você acha que o cara vai vir na coletiva pra falar alguma coisa de diferente? Não vai, gente. Ele vai falar, agora, o Rogério continua sendo. Que o Rogério continua sendo o maior ídolo. Vai. Completa, Benja. Gente, mas ele vai falar o óbvio. Ele vai botar panos quentes, ele vai falar, nós acreditamos, talvez não fosse o momento, a coisa não estava indo legal. Pode ser que ele fale que a gente temíamos por uma coisa pior, para desgastar a imagem do Rogério. Enfim, você acha que eles vão falar alguma coisa de diferente? Não, eu acho que não também, mas eu como São Paulino... Quando o Corinthians mandou tudo bem, não é questão de ser ídolo, mas não muda nada. E ninguém sai por aí disparando metralhadora cheia de mágoas. O Roberto, quando teve que demitir o Oswaldo, que ele não queria demitir, ele falou, olha, foi assim, não deu, me precipitei, enfim, acabou, não tem polêmica. Diga, Lê. Não, eu concordo que não vai ser dito nada de novo lá. Até porque essa direção do São Paulo tem como a especialidade não revelar algumas coisas. Então acho que não vai ser reveladora a entrevista. Eu acho só que o São Paulino, como eu, tá machucado nesse momento, tá magoado. Claro. E eu acho que o machucado presidente... no traseiro. Clube... Não fala assim, querido. Não, olha no espelho pra ver se você não tá, não, rapaz. Não seja deselegante. Não seja deselegante com a nossa torcida, querido. A torcida do São Paulo tá magoada, tá triste. Porque, afinal de contas, o grande ídolo da história do clube acabou não dando certo como treinador. E o presidente do clube, que é o principal responsável pelo... por todos os problemas que o São Paulo tem passado, não é o único, mas é o principal, ele tem que dar um depoimento para a torcida do São Paulo, não é para a gente, não. Para a torcida do São Paulo. Apesar de a gente saber que aquele vai ser aquele discurso já ensaiado, sim, o famoso media training, etc e tal, né? Mas isso tem que ter postura, né, Sombra? Eu acho que o Leco, como, É, como presidente do São Paulo, ele tem que ter postura e tem que sim dar uma satisfação pra torcida. Isso. Não, eu concordo também com o que vocês estão falando. Vai aparecer, mas não vai falar nada demais e etc e tal. Agora, é que esse momento é muito triste pro torcedor do São Paulo pelo conjunto da obra, né? Porque tem... Eu fiz uma enquete e provavelmente a maior parte das pessoas que me seguem no Twitter são paulinos. E eu fiz uma enquete assim: você gostaria que o Rogério complementasse o seu trabalho até o fim do ano, né? Mais um jogo, agora, vai embora, e com várias possibilidades. E deu ali 42% queria a demissão imediata do Rogério Ceni. Então, assim, existe uma tristeza. Aquele que queria a demissão do Rogério Ceni fala assim: ah, então esse tá feliz, ao mesmo tempo também não tá feliz. Lógico que não. Claro. Porque é o momento em que você vê o seu maior ídolo sendo demitido. Sim. Então, deu errado. Eu vi até uma declaração do Galvão Bueno que é um absurdo demitir o Rogério Ceni. Né? Tem contrato para ser cumprido. Eu acho que... até entendo o que o Galvão tá falando, mas assim, o contrato também previa uma multa. Sim. O Abel Braga. E a partir do momento que prevê uma multa e a quebra, então também faz parte do contrato quebrar o contrato. Rogério Ceni também não é criança, não era criança, e sabia onde estava entrando. Sabia o risco que estava correndo. Eu acho que isso foi falado, o Mota falou demais aqui no programa. Pô, tenho medo do que pode ferir o Rogério, essa situação dele ser um treinador. Agora, tudo isso só acontece porque o São Paulo há muito tempo deixou de ser um clube dirigido de maneira competente. Profissional, já digo que não é, porque nunca é. Porque não tem profissionais que cuidam. Então, de maneira competente. Porque quando era lá na época do Bimundial da Libertadores, você também não tinha profissionais, mas você tinha gente competente. É sempre aquela coisa, são os conselheiros que manjam e tal. E vai que vai, como é o futebol brasileiro. Hoje o São Paulo não tem nem profissional, nem competente, e já faz anos que não tem. Então, a coisa hoje não passa só, foi certo ou errado demitir o Rogério. Tudo que vem acontecendo no São Paulo nos últimos anos é errado. Tudo! Tudo! Né? Mas assim, eu acho que o São Paulo pode ter errado de ter contratado o Rogério Ceni para ser treinador, sem ter tido uma experiência antes. Mas eu acho que o Rogério, ele jogou a carreira toda dele no São Paulo. E o São Paulo devia, sim, dar uma oportunidade para ele começar essa carreira dele como treinador. Infelizmente, não deu certo, gente. É um passo atrás que o Rogério vai ter que dar na carreira dele, pegar um time menor para treinar e depois um dia voltar de novo. Oi? Não, você tem razão. E só complementando. Tudo bem, vamos dar uma chance um dia pro Rogério. Mas num momento melhor do próprio São Paulo, que o São Paulo pudesse chegar e falar: não, olha, tamo bem, tamo legal, não sei o que lá. Agora é hora de dar a chance do Rogério. Tá encaixadinho aqui. Vamos ajudar, né? Vamos fazer o processo de uma maneira diferente. Uhum. Mas até aquela coisa, a utilização da imagem do cara de maneira... Existe uma politização do fato. Isso Leco usou sem dúvida nenhuma para poder se reeleger, né? Só que, mais uma vez, eu afirmo, o Rogério não é criança, não é inocente. E outra, o Rogério sempre foi um cara participante da política do São Paulo. Sim. Ele sempre foi um cara que endossou candidatos no São Paulo Futebol Clube. Principalmente após aquela briga que ele teve com o Paulo Amaral, onde nitidamente, claramente, ele era um cara que endossava Juvenal Juvencio, e sempre apoiou os candidatos da gestão, que eram ali, no caso, era Marcelo Portugal Gouveia, Juvenal. Acho que em relação ao Aidar, acho que não houve nenhuma manifestação, graças a Deus. Eu só não faltava, lembro. Né? Não, aí vai fazer o quê? Então é um momento muito triste da história de São Paulo. Mais um momento triste da história de São Paulo. O São Paulo não se apequena. Mas o São Paulo vem tendo a sua participação dentro do cenário nacional diminuída. O São Paulo, ele não se apequena, porque é um clube grande. Claro. Né? Mas a participação do São Paulo dentro do painel de alegria vai sendo diminuto. Virou coadjuvante, né? Virando coadjuvante, vai virando um parte. Mesma coisa se diz de Vasco da Gama, mesma coisa que já aconteceu com o Botafogo, né? E a gente não pode dizer: não, mas o Vasco tá melhor que o São Paulo. Bicho, isso é uma coisa momentânea de tabela. A gente sabe que o Vasco tá numa draga danada e que Botafogo vive numa draga danada e que 80% dos clubes brasileiros vivem numa draga danada e, né? Então, mas o São Paulo, ele tá se encaixando nesse modelo aí, né? Ele tá vendo de que maneira que ele pode se encaixar né, e chegar no mesmo lugar que chegaram o Vasco, o Botafogo, que Inter acaba caminhando agora de certa maneira. É. Infelizmente, cara, é tudo errado, tudo errado. E esse estatuto aí, eu vou te falar um negócio. Esse estatuto, o problema não é o estatuto. O problema é que você não usa o estatuto como ele deve ser usado. Porque se eu não me falhe a memória, maior parte dos remunerados são conselheiros. Sim. Que é um absurdo, diga-se de passagem. Então, assim, tudo que existe de bom no mercado, encontraram dentro do Conselho de São Paulo. Ué, mas antes você já... a reforma do estatuto recentemente, Sombra? Então, mano, era pra mudar, é isso, mano, que eu tô dizendo. Não mudou nada. Só que o estatuto diz lá, pessoas reconhecidas de valor no mercado. Acharam 90% das pessoas de valor no mercado dentro do próprio Conselho de São Paulo. Então você me diz, o que mudou? Nada. Um conselho de administração? Que na verdade tem lá 6 pessoas que já são conselheiras do São Paulo? O que é, na verdade, são pequenos representantes de alas políticas do São Paulo dentro de um conselho. Então você tem um conselho maior e tem um conselho menor, onde 66% desse conselho é formado por conselheiros. Então não mudou nada. E você pode somar isso aí, um diretor de futebol que não é do futebol, um treinador que não tem experiência como treinador. Isso. 2 auxiliares que não conhecem o futebol brasileiro. Vai somando aí. É isso aí. Mas esse é o quadro do São Paulo. Por isso Paulo que hoje a gente fala, mas a culpa é desse, mas a culpa é do Rogério, a culpa é do Leco. Não, a culpa ela é geral. É. Mas principalmente dos quem? Dos conselheiros que permitem que o São Paulo há anos. Aí torcedor fala, mas tem que descer o pau, não sei o que lá. Gente tá descendo o pau, como tá falando aqui. Eu, o Mota, o Marcão. Mas você sabe que clube tem dono. E o clube é daqueles 240 conselheiros que estão lá. Eu posso falar o que eu quiser aqui. Não vai surtir efeito nenhum. Para, não para existe nem isso, gente. Clube, o São Paulo Futebol Clube tem dono. Tá lá na cabeça de 240 pessoas. Fala, por que então não vota? Por que você não fala Cardeais da oposição? Gente, oposição do São Paulo é mais do mesmo também. Cardeais. Tanto que eles vão controlando o número de associados para que não tenha votação aberta para os sócios. Aí fala assim, mas tem a gente nova. A chance de oposição. Aí você vê na oposição, tinha gente que fazia parte da situação e tudo se mistura em um certo aspecto. Então, eu digo para você, torcedor de São Paulo, é muito triste. Putz, pega a gravação aí de 2, 3 anos minha também, tô falando a mesma coisa, né? É muito triste a situação de São Paulo. E pior, eu não vejo saída, porque a saída tá no material humano. Aí você faz um estatuto onde você, de repente, vai abrir para que você tenha um material humano profissional, capacitado para isso. E quando você vê, são os próprios conselheiros que estão preenchendo essa vaga de profissionais. Ou quando não, com pessoas que nunca tiveram nenhuma experiência, como disse o Alê, dentro de um segmento e agora ocupam esse segmento. Agora tem uma coisa, né? O Tite, quando dirigiu... A gente está falando do principal treinador do futebol brasileiro atualmente. O Tite, quando dirigiu o Corinthians tinha sérios problemas políticos e financeiros, inclusive, com atraso de pagamento de jogador, de salário de jogador e tal. Ele não resolveu os problemas do Corinthians, mas ele resolveu os problemas do futebol do Corinthians. Uhum. A gente foi para a CBF. CBF não melhorou. CBF continua sendo a CBF. Você quer dizer que o futebol no campo, ele ainda consegue se virar independente da política? Depende do cara. Depende da competência de quem tá no... Então, o Tite não mudou a CBF. Continua sendo aquilo lá. Uhum. Mas o futebol da seleção, ele mudou. Então, depende do trabalho de campo, você pode salvar um pouco o futebol do clube. O próprio Carilli é um... Pode ser um exemplo disso. Mas então, não foi isso que aconteceu. O Rogério, em alguns momentos, teria que ser o melhor jogador do time e o melhor homem do clube. E ele falhou nessa missão. É. Você vê o Flamengo com tanto problema que tem nos últimos anos, lá em 2009, conseguiu ser campeão brasileiro. Acho que ninguém tinha mais problema que o Flamengo, mas no campo a coisa acabou fluindo. É, o pior é que o futebol é assim, você pode ter o problema que for. No campo esconde... Mas o campo, às vezes... É, o próprio Corinthians. Exato. O próprio exato. Corinthians. Corinthians, no começo do ano, os conselheiros queriam impeachment do Roberto, precisa abrir as contas do estádio, amanhã tem reunião para tirar o presidente. Corinthians foi campeão paulista, Corinthians está aí fazendo uma campanha espetacular... Cadê os conselheiros do clube pedindo impeachment? Cadê a oposição? todo mundo ficou quieto. Mas é muito raro acontecer isso que tá acontecendo com o Corinthians e já aconteceu em 2011 também, né? Porque os bastidores, eles afetam e muito as quatro linhas. É, a gente citou aqui os exemplos aí do Corinthians em outros tempos também, que tava uma bagunça, mas o Tite conseguiu acertar o time. Agora, nas mãos do Carilli também, nos bastidores, o Corinthians ele vive uma certa turbulência com esse negócio de estádio, dívidas e tudo mais, mas dentro de campo os caras estão jogando. Mas é muito raro acontecer isso daí. Muitas vezes, para que o time dê certo, ele precisa estar alinhado na parte administrativa e na parte do futebol também. Nem sempre. Você falando que é raro, não é raro, não. Em 2009, o Sombra falou aí, o Flamengo foi campeão. Pô, sim, foi montando o time, aqueles problemas, mas não pagava. Mas foi trancos e barrancos. Mas foi. Mas é que tá, o Fluminense. Se fosse tão comum assim, o Flamengo teria mantido uma sequência de títulos. Não. Tá mantendo agora, que voltou a ter talvez aí uma administração compatível. Não, peraí, você falou que é raro. É raro. Vamos lá. E de fato é. Então, o Flamengo em 2009 foi campeão. O Corinthians veio da Série B desmantelado, devendo, sem dinheiro pra nada, foi campeão da Copa do Brasil, campeão paulista, trouxe o Ronaldo. Não, mas foi campeão em 2009. Tudo bem, mas... 2008 jogou a Série B. Sim. Ele chegou na final contra o Sport. Jogou perdeu. 2008, que se não vai pedir ajuda do empresário, não tinha dinheiro pra montar um time. O Fluminense, nos últimos 5, 6 anos, do jeito que tá, os trancos e barrancos, foi campeão brasileiro duas vezes. O Corinthians, esse ano aí, briga política, não paga, impeachment. Mas o Fluminense, ele foi campeão na gestão da Unimed. Que é uma, não é gestão da Unimed, é uma porcaria administrativamente, okay, tudo ruim. Mas tinha um timaço. Então, mas é isso que eu tô te falando. O problema de você, o extra-campo, tá provado que não é. Mas aqui, quer, Benjamin? O Palmeiras, ano passado, Benjamin, ele foi campeão brasileiro, com sobras até, com uma boa administração. E inúmeros outros times, o Cruzeiro, sim, também, ele tava bem administrado, quando foi bem campeão. O Cruzeiro, São Paulo, quando conquistou o tri. Você falar que o Cruzeiro é bem administrado no bicampeão hoje é fácil. Porque quando o Cruzeiro foi disputar o Campeonato Brasileiro de 2013, todo mundo falava que o time era rei. E não, você, azar, inclusive, não. Você time falou que era refugo. Aí agora... Falou agora mesmo. Beija. Mas é que tá. O fato do Cruzeiro ter montado um time de refugos que deu certo, não quer dizer que o Cruzeiro internamente não era bem. Mas isso aí que vocês estão debatendo. Mas, gente, isso aí é um debate que, então, fica o seguinte. É o debate. Tudo ele precisa divergir de mim. O que vale? Então, o que vale? É você ter uma preocupação com o profissionalismo do clube e tentar trazer os melhores profissionais e fazer uma coisa exemplar? Ou o que importa é dane-se a política, bota um cara bom ali no banco de reserva pra treinar e que a coisa dá certo? Eu prefiro montar um clube... Tem que conciliar as duas coisas. Sim. Muito concordo. Perfeito. Agora, esse formato do Corinthians agora, com o Carilli dando certo e seleção brasileira com o Tite, acho que são excepcionais, no caso. São exceções. Porque a gente tá falando, sim, de dois caras aí que conseguiram mudar uma situação, né? No caso do Fluminense, você tinha lá um Abel Braga, bom treinador, não era? Era bom treinador. E quer queira, quer não, com bagunça, você tinha um dinheiro de Unimed pagando o salário alto de Fred... Né? Aí claro. Fala... E também não tinha outros clubes assim que você fala, não, clubes arrumadinhos com a mesma grana pra brigar. Não tinha clube arrumadinho. Hoje você vai falar de clube arrumadinho, você tem aí o Palmeiras, que tá no silêncio. Flamengo. O Flamengo se ajeitando. Você tem um Atlético Mineiro que tá se ajeitando, parece, né? Tem então... o Grêmio, tem o Corinthians. Mas ei, o Corinthians ainda acho, mano, que é aquela coisa que tá falando. O técnico tem mais virtudes do que. Sim, mas é um time arrumadinho. Não, não, como time, não como clube. Não, sim. O Soma quer dizer. Estou falando coisa. Assim, politicamente, você concorda, mano? Eu sei que você quer defender o Corinthians. Politicamente, não vai me dizer que o clube é uma maravilha. Não é. Você não, mesmo aqui criticou, falou, meu, o diretor. O Corinthians dos bastidores. Não, mas, ô Sombra, acabei de falar aqui. Eu falei, o Corinthians dos bastidores, ele vive um momento de turbulência. Talvez aí uma dúvida se o Corinthians vai ter dinheiro pra pagar esse estádio, se não vai. O Corinthians aí numa dúvida se vai ter o dinheiro pra pagar o Pablo, se não vai. Eu acho que terá. Mas ainda é uma incerteza. Aliás, você lembra quando foi contratado o Flávio Adalto? Você falou assim, meu Deus do céu. Flávio Adalto, diretor de futebol. De fato, né? Ou seja, fato, eu acho que o grande mestre aí dessa história aí é a comissão técnica, cara. Com certeza é. O diferencial do Corinthians hoje é o Carilli, que herdou os traços que o Tite tinha. Tanto na parte tática, quanto no comportamento aí e aceitação do grupo. Porque, querendo ou não, o trato do treinador para com os jogadores, ele pesa e pesa muito, Sombra. O Rogério Ceni no São Paulo, tem jogadores ali, principalmente os mais novos, que não podem olhar para a cara do Rogério. É complicado. Se o cara mas isso é fato, mano. Goleiro, mas isso é fato. Ah, Sombra, basta analisar as posturas que o Rogério teve diante de Rodrigo Caio, Lucão e etc e tal. É complicado. É, basta você ver os jogadores de São Paulo, o semblante dos jogadores, quando eles tinham que se referir ao Rogério. Vira e mexe, inclusive até gerou um mal-estar ali, quando foi o Wesley que falou numa coletiva que eles não. Que os jogadores não sabiam o que o Rogério queria, que eles não conseguiam entender o que o Rogério passava pro grupo. Gente, tá na cara que isso daí é porque os caras não correm pelo treinador. Acho que foi o Thiago Mendes, né? Thiago Mendes, Wesley, enfim, um desses. Mas tá na cara, Lê, que o Rogério não gozava da simpatia do elenco de São Paulo. Não, eu acho, eu digo mais até, não tem a simpatia de alguns dos diretores e até dos funcionários, pela forma centralizadora. Até o Pinotti, que é parceiro dele, que é um cara muito próximo mesmo, né? E que um praticamente ajudou o outro nessa ideia de treinador e diretor de futebol, até ele estava tendo problema de relacionamento com o Rogério Ceni. Isso é fato também, né? É fato. Só que tem uma coisa, ô Sombra. Todo mundo sabia que ia ser assim. Ou os caras do São Paulo não conhecem o temperamento do Rogério. Isso, tô falando, é uma gestão horrorosa. Então, assim, que isso ia acontecer, que ele ia ser centralizador, que dificilmente ia ouvir ou ia dividir. Isso aí eu acho que todo mundo sabia. Acho que a expectativa era que, de repente, mesmo sendo uma aposta, que ele acabasse vingando. Mas se também não vingasse, o papel principal dele ele fez, que foi eleger o Leco, na cabeça dos caras, né? Mas será que o Rogério foi preponderante para eleger o Leco? Eu penso que a eleição de clube, ela é decidida ali, cara, pela politicagem mesmo das alas, as amizades das alas, as carteirinhas. Esse. Eu juro para você que eu não consigo imaginar que alguém tenha votado no Leco porque colocou o Rogério de técnico. Juro, isso é uma opinião. Mas eu vejo outra forma. Isso ele é uma opinião, hein? Ele é um escudo, ele abafa a torcida aqui fora, não influencia. Mas a torcida aqui fora pode influenciar o conselheiro lá dentro. E você isso, acha isso? Eu acho. Que torcedor Rogério influencia conselheiro? Sim, acalmou. Antes do Rogério entrar, estava uma confusão. E estava vivendo um momento de confusão, de guerra, de briga. Pô, mas é lógico, era eleição. Torcida xingando o conselheiro, e atrás dos caras no Twitter, no Facebook, pessoal do cara xingando. Depois que o Rogério entrou, isso acabou, gente. Mas isso aí é meia dúzia de torcedor engajado politicamente Sombra, mas esses caras que têm influência aqui fora também. Você acha que 99% dos torcedores sabem o nome de algum conselheiro de São Paulo? Mas esses caras não têm influência em blog, não tem influência. Para, Sombra. Ô, Sombra, você conhece, o rapaz aí é porta-voz de blogueiro. Não sou eu que almoço com o presidente de clube, não. Ai, ai, ai. Não sou eu que influencia a presidente do clube. Eu não almoço, eu janto. Deitou agora. Agora, ô, mano. Oi. A discussão é boa. A gente daqui a pouco vai colocar aí os ouvintes no ar, no 3284-7097. Também temos um estranho no Ninho aqui pra apresentar. Yeah. Mas antes, eu gostaria do que o Benjamin falasse de Freecow. Cara, parece que é brincadeira, mas não é. O assunto é sério. Às vezes você vai na casa da tua namorada, você vai jantar na casa de um amigo, na tua empresa, você precisa ir no banheiro, fazer aquele número 2. Você fala, meu, não dá mais pra esperar, não dá, não vou conseguir chegar em casa, eu preciso fazer agora. E aí, meu, pô, você vai abrir a porta, aquele constrangimento, aquele cheiro, pô, aquela nhaca, não dá, né? Só que acabou o constrangimento porque acabaram os problemas. Chegou Freecow. É isso mesmo, Freecow, esse negócio é mágico. O Freecow é um bloqueador de odores. Você borrifa 5 vezes na água do vaso sanitário antes de você fazer lá o teu, né, teu número 2. E ele cria uma camada que bloqueia todo o mau cheiro. Aqui na rádio todo mundo diz, pô, acabou o constrangimento, acabou. Você leva lá na tua mochila, a mulher pode levar na bolsa, é um frasco pequenininho assim, é muito legal. Tem um cheiro super bacana. Então vai na minha, pode comprar o seu Freecow. Freecow vai fazer o teu número 2 sem medo e sem cheiro. Borrifou, usou, bloqueou. E você pode comprar em qualquer farmácia mais perto de você ou pelo site freecow.com.br. freecow.com.br. E olha, agora tem um detalhe legal, agora tem uma coisa bacana. Vai lá e digita o código ESTÁDIO97 e você vai ganhar 10% de desconto na compra do teu Freecow pelo site, tá bom? Freecow! E a gente vai dar uma dica sensacional para você que é fã de futebol e de games. Agora você pode comprar o PES 2017 a partir de R$99,90. É isso aí! O único game que tem o Brasileirão completo e o UEFA Champions League com exclusividade está com uma promoção incrível! A partir de R$99,90, o PES 2017 é incrível. além de poder jogar com o Timão na Arena, com o Palmeiras na Arena, o Santos na Vila e o Tricolor no Morumbi, você tem a Libertadores e a UEFA Champions League completa. E tem o Barça com o trio MSN, o Liverpool com o Coutinho, além de um controle de jogo e realismo animais. PES 2017 está a partir de R$ 99,90 nas melhores lojas. Não perca tempo, vai buscar o seu agora. Estamos recebendo aqui Estranho no Ninho, olha aí. Quem veio visitar a gente hoje é o Maurício, senhor Maurício Colos Vilela. E aí, Maurício, tudo bem? Não deixa de ser um senhor, né? Ele fala pertinho do microfone. Ele é parente do ex-presidente Fernando Collor de Mello? Ah, não. Nossa senhora. Eu podia ser surdo agora. Essa eu foi também. Muito ruim, hein? Foi péssimo. Não foi boa, Maurício? Não. Eu sou vizinho da Tereza, né? A Tereza Collor de Mello? Apesar de eu ter... Mas a Tereza Collor de Mello, há um tempo atrás, era meio assim, eu lembro que o Ben já tratava até como sex symbol. Era tudo isso. Algum tempo? Deve ter uns 30 anos isso. Algum tempo? Eu tratava ela e a atriz da Globo, a Elisângela. Há 36 anos eu estive em Maceió a primeira vez e ela havia acabado de casar. Sim. E o pai dela acarpetou 40 metros de praia pro casamento dela. E, na época era tudo aquilo que todo mundo conhecia, né? Ah, era bom? Era. Era legal. Era. Mas casou de biquíni, seu Maurício? Não, vestido não? Branco, tudo. Ah, é? Ah, eu não sei. Será que nunca ninguém casou de biquíni? Eu não sei. Não, mas nós ficamos só olhando de fora. Ah, tá. Tinha segurança, tinha tudo. E ficamos só de fora. Vendo aqui que... Ninguém aproveitou a festa. Maurício, protético dentário de Higienópolis. Você que cuidou da dentadura do Benja? Não. Eu sou o vizinho trabalho, dele, mas ele tá na parte rica de Higienópolis. Aqui o Benja banca de Higienópolis também, mas ele ali é Santa Cecília. É, aquela parte de baixo de Higienópolis já é a parte sefaradinha. Ah, entendi. É a parte mais rica de Genoa. Os Nutelão. Os Nutellenberg, né? É. Eu queria que vocês vissem agora a cara do Benja. Ele deve frequentar o Safra ali, a sinagoga do Safra. Ah, é verdade. Com certeza. Parece que ele tem uma cadeira ali, né? O Benja tá quieto, ele deve estar muito... É, o Xanatová dos filhos dele foi lá. É, o Bar Mitzvah. É, Bar Mitzvah, mas tudo igual, não é? Não, mas não foi lá, não. Igual. Mas ele tem... Me disseram que ele tem uma cadeira lá. É uma cadeira. Não tem, não. A sinagoga que eu vou é outra. Mas uma cadeira é mais ou menos US$ 1 milhão, é isso? Pergunta pra ele. Ele não vai falar nunca, né? É dinheiro de não vou falar dois. Porque... Mas parcela, né, Benja? Não vou falar porque eu frequento outra sinagoga. Ele Qual que você frequenta, Benja? Essa sinagoga, ela tem um costume, que são costumes diferentes. Porque a religião judaica é dividida do sefaradi, que é o judeu que vem... Do Líbano, do Egito, da Síria, desses lugares. Sim. E tem o judeu ashkenazi, que é o meu caso, que vem da Europa Ocidental. Então, apesar de ser a mesma religião, você tem costumes e algumas tradições diferentes. Então, a sinagoga que eu frequento é outra. Mas é como você dizia... Você come carne de porco, né? O quê? A que você vai come bacon. Não, come nada. Mas vocês, ashkenazi, por exemplo, é uma galera mais descolada, é isso? É. Olha isso, velho. Eles comem chulent com bacon. Come o quê, seu Maurício? Chulent é a feijoada branca. É feijoada branca. Mas, seu Maurício, olha, você conhece bem a cultura judaica, hein? Eu moro em Genópolis desde 67. Os clientes dele, olha, pô, tem que conhecer. Ah, clientela boa, hein? Me chamo Maurício. Como? Maurício, equivalente a Moshe. Ah, Maurício é Moshe? É, seria uma tradução livre, seria Moshe. Ô, Moshe, mano! Mas não é Moshe, não. Meu irmão não é Moshe. É Moshe. Moshe. Mas, olha, ô Sombra, meu irmão. De acordo com os judeus lá da Vila Maria. Ainda é Moshe. De acordo com os judeus lá da Vila Maria, senhor Maurício. Maurício lá na Vila Maria, os judeus lá são considerados Michês. No Nossa! Meu Deus. E Marcos, na religião judaica, principalmente quando é São Paulino, é conhecido como Moshenha. Mochinha, vá pro inferno. Eu só sei que se o seu Maurício fosse meu auxiliar lá na Hebraica, não tinha caído, porque ele tá mais inteirado ali. Né? É. Entendeu? Você até ainda tava lá no cargo, tá vendo? Se bem que era ali, bem capaz do Benja me derrubar, né? É. Porque ali ele já tava predisposto a isso. O Benja é tipo o Juvenal da Hebraica. Alexandre, falando soube. Isso, é capaz de ter uma vingancinha retroativa na internet dos caras falar que fui eu que mandei você embora da Hebraica, mas eu não duvido nada. Mas você sabe eu não que duvido nada. O Benja está pro meu trabalho na Hebraica, assim como o senhor Domênico Gato está para Eduardo Batista no Palmeiras. Não tenho nada contra ele, nada contra. Fala aí, Eduardo Batista no Palmeiras. Nada. Seu Maurício, vejo aqui na sua ficha que o senhor é palmeirense. E o Katsu, o que é aí? Desde nossa. 67. E é o esculete da tua velha. Desde 67? Peraí. Teve uma falha nesse tempo. E em 76 eu joguei um semestre no infantil do Corinthians. Coitado. É mesmo? O senhor nunca foi tão feliz, né? Com o famoso Rato. Rato? Lembra o Rato, que era o chefe da peneira da molecada. Ah. Então você foi jogador, você jogou jogador de futebol? Não, jogou profissionalmente ou parou lá na... No infantil só. Só no infantil. Na base do Corinthians tinha Rato, então? O Rato era o famoso, ele morreu há pouco tempo. O Muricy não vai pra lá. Ele era o maior peneirador da molecada lá, ele que descobria... E você passou na peneira, Maurício? Na época que se fazia time de base, né? E você passou na peneira ou não? Não, eu fui convidado a continuar. Ah, tá. Seria um bom banco, né? Sim. Mas muita gente naquela época se profissionalizou. Jogava do quê? Eu jogava, na época falavam camisa 5, cabeça de área. Volante, né? O volantão, né? Médio volante. Na época era volante, era médio volante, né? Era o camisa 5. Você brincava, você achava o Russo do Corinthians, é isso? Isso, é a posição que jogava o Russo, o Tião. Romero. O Romero hoje é indefinido, lado, né? O Romero é indefinido. Não, mas o Romero, como diz o Alê, é o volante de beirada. Mas naquela época havia um rapaz, tinha metade do meu tamanho, se chamava Luizinho. Pequeno anão ele, Luizinho, ele não era? Ele se profissionalizou, foi um grande jogador no Corinthians. Depois foi pro interior, não sei o que virou. No circo, depois ele trabalhou no circo. Não, mas era um grande jogador, ele me deu um drible de corpo que eu caí de bunda no chão. Você tá brincando. Agora, no Palmeiras, o volante na época devia ser, acho que o Dudu, depois o Pires, não é? Na época era Dudu, que era uma entidade, não era... E é tio do Dorival Júnior, que de repente pode ser o novo técnico de São Paulo. O Dudu foi tão bom jogador que o Pelé disse que foi o melhor marcador que ele já teve até hoje. Dava gosto jogar, era uma pessoa que nunca ganhou motorrádio, nunca foi eleito. Nunca melhor, ganhou? Nunca foi eleito melhor. Então também não era tudo isso. Mas na época não, mas na época não davam para os marcadores. Motorrádio para quem se sobressaía com imagina, drible. Imagina, Maurício, o Chicão ganhou 10 motorrádio que eu sei. Não, o Chicão aparece lá em casa uma vez por mês, viu? O Chicão, o zagueiro de São Paulo? O Chicão volantão. Prato ou Pires? Não, Pires. Pires. O Chicão é depois de Dudu. Mas Dudu. O Maurício? O Chicão é depois do Dudu. Tá confiante no Palmeiras, na Libertadores? Não, até que tô. Até que tá? Não muito. Nossa, pela... Dudu. Pela capacidade nossa, Dudu, tem todo dia ele nesse time, né? Pela capacidade. Ele é realista, né, gente? Seria obrigado a ter. Deu uma deitada então no. Então vamos lá. Campeonato Brasileiro. Ele falou que ele está. Ele não falou que não está. Ele falou até que eu tô. Então pronto, que vocês estão falando não, aí de seus valores. Isso aí não convenceu. Trouxa. Sabe, não foi natural. Ih, não convenceu o esculete da velha de vocês. Torce você contra mesmo, caso, seu Zante. O caso do Corinthians, por exemplo. O Corinthians tinha um monte de coisa desordenada. Que foi juntando aos poucos tudo e se organizou. É o caso do Palmeiras, que é impossível não se organizar melhor com um elenco bem melhor, superior, com qualidade bem melhor. Então tem tudo para se sobressair mais ou para ter uma posição melhor agora. Amanhã pega o time lá em Guayaquil, né? É altitude amanhã, lá ou não? Amanhã começa a virada. Não, aqui não. Por exemplo, Guayaquil é nível do mar. Qual o resultado? Qual o resultado precisa fazer lá? Pra chegar e falar assim, passou. Aí eu acho que 2-1 já tá de bom tamanho. Ganhar de 2-1. De 2-1. Amanhã começa a virada. Qualquer vitória. Mas esse time é enjoado, hein? Esse time ele fez uma das melhores campanhas da primeira fase, hein? É bom. Se esse time é enjoado, dá um Buscopão, Plazinho. Sensacional. É draminho, nossa. Tô dando ela a mente. Mas Plazinho também. pode ser um time bom, mas com a torcida dele lá, é insignificante. Ah. É uma coisa insignificante. É. Nossa, Mauro, chamando o time, o adversário de insignificante. Atentada no Barcelona. Daqui a pouco o Domênico agora. Quem seria hoje um bom time na América do Sul? Idiota, né? Tirando da Colômbia. Não tem ninguém. Respeita que o ouvinte está falando. Mas nem o River Plate? O River Plate é um time de nome. No, atualmente, não. Sim. Olha, o River Plate fez uma boa fase de grupos, hein? Com o nome. É. Agora, não é assim, não, Colômbia, gente. Vocês viram o jogo do River? Time. River Plate 2, River Ride 1. Não, mas o River aí, ele não pode ser descartado esse ano, não, hein? O time do River aí, ele fez também uma das melhores campanhas aí do primeiro turno. E o River só pegaria o Palmeiras na final. Primeiro turno. O Palmeiras começa a virar da manhã e acabou pra todo mundo. Fase de grupos. Começa não, ele foi bem na fase de grupos, mano. Acho que, se não me engano, foi o mais bem colocado, não é? Se não me engano, né? O River, acho que ele fez a melhor campanha. É, primeiro colocado de todos. O problema é que todo time argentino é encardido na hora do vamos ver, né? É. O time argentino, o uruguaio, eles são mais encardidos que os outros, né? Eu acho que agora, quando tiver esse do Equador, Bolívia, isso não vai pegar nada. É o começo da virada do Palmeiras. Tá certo. Concordo. Maurício, é isso aí. Sinta-se à vontade, tá bom? Vamos participar aí durante o resto do programa, vamos interagir. Já tô à vontade, já peguei café, água gelada. Que legal. Maurício. Bacana. É isso aí. Daqui a pouco o Motinha vai fazer uma massagenzinha. Na virilha, ele gosta da virilha. Não, vim preparado. Veio preparado? Preparado. Trouxe roupão? Trouxe. Ai, tá vendo, Motinha? Tomou Nossa, nem reparei, o Mota não tá aqui. O Mota, ele foi usar o Fricô lá agora. Tá usando o Fricô? Foi. Vai ver se funciona. É o contrário, ô Marcão. Oi. É o Fricô que foi usar o Mota. Nossa! Não! Tadinho do Mota, gente do céu! Foi colocar a fantasia. Ai, é. Esse é o Estádio 97 da Energia 97, no oferecimento do Extra Narigudo. Olha, é um Leco tá dando a coletiva lá, olha, viu? Fala. A estação mais gostosa do ano chegou. Então vem aproveitar o Festival de Inverno do Extra. Você não pode perder. Venha conferir nossas ofertas. Garrafa térmica Lumina Inox 1 litro por apenas R$119,90 ou em 8 vezes sem juros mensais de R$14,99 nos cartões Extra. Faqueiro Inox 60 peças Tramontina por apenas R$129,90 ou em 8 vezes sem juros de R$16,24 nos cartões Extra. Máquina Multibebidas Mimo 3 Corações por apenas R$349,90 ou em 12 vezes sem juros mensais de R$29,16 nos cartões Extra. Então já sabe, né, amigão? Corra para a loja mais próxima e aproveite! É Extra, Chuck! É isso aí, vamos aos ouvintes no 3284-7097, hoje apenas ouvintes virgens, tá bom? Ligue, participe, 3284-7097. E as nossas cornetadas você grava no 94-353-0150, 94-353-0150, grave as suas cornetadas no nosso WhatsApp. Vamos aos ouvintes, ouvintes virgens, só quem nunca ligou ao vivo aqui no programa, por favor, hein, nunca participou ao vivo, então participe. No oferecimento do Banco 24 Horas, você não paga nada a mais para usar e tem sempre um pertinho de você. Também McDonald's, todo dia um clássico por apenas R$ 8,00. Ligando e dizendo, todo dia de clássico no McDonald's, você ganha um par de vouchers da Mac Oferta McDonald's. E dizendo, voo de 99 Corp, você ganha um kit da 99 Tocas Drubal. Que isso, que é legal! Chupa Domênico, pega no meu mundial! Chupa que é legal! Chupa Dodô! Pega no meu! Pega aqui, ó! Que legal! Pega Domênico, pega no meu! Chupa Dodô! Ninguém vai falar assim do Dodô! Não, ninguém! Alô. Isso não é legal! Não. Alô! Alô! Alô! Consegui, baralho! Truco! Quem fala, hein? Ô, nós, tricolor. Putz, aí, ó. Começou bem já o programa. Começou bem mal, nóis, né? É nóis, Tricolor. É nóis, Tricolor. Beleza, Marcão? Ô, oh, tamo junto, mano. Fala o nome, né? Pra saber se você é virgem no programa. Rodrigo Barbosa Cavalcante. Barbosa! Barbosa! Tu não precisava falar palavrinha. O Barbosa voltou. Puta, o Barbosa voltou. É a coisa mais escrota. O Barbosa voltou. Não, até no Rio agora, ele tá. Agora que tem circuncisão no cérebro aí, começa a ficar falando Barbosa. Nossa! Né? Nossa. Circuncisão! E a cara falou que você botou um pedaço do cérebro. É, mas aqui tem que circuncidar. O cérebro dele, aí ele continua nossa, falando, né? Nossa! Ô, Vitinho, mas deixa eu falar o Benjamin. Nossa! Mas o trouxa, vê cérebro, cérebro. Nossa, Vitinho! Pega leve. É cérebro, aí. Não é cérebro. Segue o jogo, segue o jogo, sem falatório. Ouvinte mala, velho. Oh, ah, juiz. Gente não. Boa, ouvinte gente boa. Ô, oh, Barbosa. Fala nada, eu moro do lado do Costa Guedes. Quem? Onde? Costa Guedes. Colégio, colégio. Moro do lado colégio. Do Costa Guedes. Fala aí, Marcão. Aí, não, isso mesmo. Eu beijo aqui, tá. Mano. Não sabe? É o Costa Guedes falando assim, cara, não, Dodô. Que isso, velho. Ah, juiz. Não pega mal com o cara aí. Ué, mas o Benjamin tá certo, o Benjamin tá brincando com ele, já tomou uma pedrada, velho. Pedrada de quê? Não falou nada, ele brincou. Cara, o cara falou, amputou um pedaço do cérebro, mano. É, ele simplesmente colocou o Benjamin no lugar dele, velho. Nossa! Nossa! Valeu, Marcão, é nóis. Nada. Vila Maria é nóis. Hoje tá, não tá fácil aê, não, hein, Ale? Chamou o Benjamin de mota. Mas olha, não, então nós temos aí o Barbosa e temos o Marcão, ambos da Vila... Papo Tricolor na Vila Maria. É isso mesmo, aqui do lado, moro aqui, eu sou vizinho dele, aqui do lado da Togo, aqui, pô. Aí, ó, mora aí perto do Tomás, mano. Aí, ó, é isso Tomás mesmo, mais, é nóis. É vizinho. Seja mesmo, sincero, é Rodrigo, há quanto tempo você não vê o Moishe aí, o Maurício? Olha, faz muito tempo. Eu vejo ele muito ali na Rua Mauri, né? Que eu sou taxista. Ah! Eu vejo ele muito ali na Rua Mauri. É, Marcão, você tem razão. É, viu? Rua Mauri já mudou, não tem mais nada, velho. O Amaury fechou tudo que tinha lá. Ah, é? Fora. Como que você sabe, mano? É. Aí, na internet. Ele leu. É, ele lê. Meu irmão, infelizmente, ele perdeu a essência, virou humano, creme de avelãs. Isso mesmo. Creme é isso de avelãs. Humano avelã. É, não faz propaganda. Agora, agora, o, agora o Marcão não. Porque... Marcão, o que que tem, Marcão? Eu vi ele esses dias pegando ônibus, um cara humilde. Busão. Aí, ó. Aqui é na Avenida das Cerejeiras, um cara humilde. É isso sabe, mesmo, então. Tá humilde. Merece essa oportunidade aí que vocês estão dando pra ele. É. Mas se você viu ele ali pegando o busão, se você fosse tão parceiro, por que você não deu uma carona pra ele, já que você é taxista? Porque infelizmente você tava com o passageiro. Ah, falou. Agora é fácil. Sem problema. Manda Antônio descer o passageiro, manda pegar outro táxi. Antônio ué, Alves, o taxista. Mas o Rodrigo, e aí? Rodrigo aí. Marcão, discutam aí a situação do São Paulo. Aliás, agora há pouco, o Leco tá dando ainda a coletiva? Já acabou? Acabou a coletiva acabou. Do Leco. Acabei de dizer horrível. Isso, horrível. Concordo que horrível. Com o Mota. Um lixo. Ele assim? Ligou o modo Fábio Assunção. Nossa, como falou. Assim? Primeiro falou do Rogério que deu todas as condições para ele trabalhar, que ajudou muito o Rogério e que mandou o Rogério para poupar ele de uma vergonha maior. Nossa. Ah, é? Um ídolo, né? Entendi. Então, ele falou só, meu, olha, vou te falar. Meu, que nojo. Meu. Meu, que nojo. O engraçado nojo. É o seguinte, se o São Paulo despenca na tabela e ele não manda o Rogério embora, aí o Mota vai vir no programa e falar, tá vendo essa diretoria frouxa? Refém do Lé, refém do Rogério. Ué, se eles trouxeram o Rogério, tinha que apoiar até o final, vai tomar banho. Deixa eu falar, não tem que apoiar nada. E trouxeram, amarelou, abandonaram o cara, jogaram o cara aos leões. Não é verdade. Presidente covarde. Agora eu me senti na época dos gladiadores. Olha aqui. Olha aqui. Presidente covarde. Olha aqui. O São Paulo apostou no Rogério Ceni. Se apostou, Rogério, tinha que apostar até o final. O Rogério apostou no São Paulo. Chegou no meio do caminho, a coisa não estava dando certo. O elenco do São Paulo não estava aceitando o Rogério Ceni. O elenco do São Paulo estava abalado, abatido e não respondia mais nada do que o Rogério pedia. Se o Rogério fica mais 5 jogos, infelizmente, que eu torci muito pro Rogério, mais 5 jogos, São Paulo não ia ganhar nenhum dos 5. Quem está lá dentro estava vendo isso. Os jogadores do São Paulo não estavam mais dando liga com o Rogério. Essa é a real. Olha, tá. Se você acha que não é verdade, liga para qualquer jogador fora do ar e pergunta. Ô Benja, de encontro a isso... De encontro não, é errado, né? Que é de encontro... É de encontro a isso. Tá certo. De encontro é você discordar do cara, ao encontro. Ao encontro disso. De encontro é contra, né? Então, isso. Ao encontro disso, eu acredito... veja bem, às vezes as pessoas vão interpretar, então você está apoiando a demissão. Eu acho que, bicho, é melhor você demitir agora do que demitir. A minha única divergência era que eu acho que eu demitiria daqui a 4 jogos. Se não complementasse uma meta de 8 pontos, no meu caso. É que eu já não teria contratado antes, mas é outra história. Beleza. Agora, eu acho que aí, diretor de futebol, conversa nas esquinas do CT com o jogador. Eu acho que o pessoal vai checar como que tá o trabalho. Se como que tá vendo, não sei o que lá. Você acha, Benjamin, que de repente isso também foi calcado em informação de atletas? Tipo assim, ó, os caras bateram lá, chegou na direção, assim, tipo... Não precisou bater nada. As pessoas estavam... Não precisou bater informação nenhuma, as pessoas estavam vendo. O trabalho, infelizmente, não estava surtindo efeito. O Rogério não tinha ambiente com o elenco mais. Não tinha. E Benjamin... Se você falou, espera mais 4 jogos, você ia apenas empurrar um problema com a barriga, mas não ia resolver nada. Ô, Benjamin... Infelizmente, estranho, hein? Infelizmente. Estranho, partindo desse princípio... Estranho, hein? Porque toda hora o jogador dá entrevista falando, apoiando o Rogério. Mas você não quer que o jogador vá dar entrevista falando mal do Rogério. Não, mas teve o lance do Thiago Mendes, que meu irmão até citou lá, que ele falou que não entendia o que o Rogério queria passar pra ele. Liga pro Michael, zagueiro, e vê se... Ué, tem um monte de jogador que você fala que apoia, mas tem um monte que não apoia. E tem um monte... E às vezes o cara, pra não falar nada, não dá entrevista. Ô, Beja, então, partindo desse princípio que os jogadores não respeitavam ou não atendiam mais as recomendações do elenco... Eu não falei que não respeitavam e que não atendiam. Não tinha, então. O clima estava ruim, o ambiente não estava bom. Então, vamos lá, o que o Rogério pedia, eles não faziam, é isso? Não deu liga, Dodô. Não deu. O time liga? Do São Paulo... Não corre pelo não deu liga. O Eduardo Batista deu liga no Palmeiras? Não deu. O Rogério também não deu. Quantos meses demorou o Eduardo? A diferença é porque um é ídolo, outro não é? Vocês mesmos falam que tinha que separar o Rogério ídolo do Rogério treinador. Então, o Rogério treinador, gente, infelizmente, no momento, não deu certo. O Sombra falou que esperaria mais 4 jogos. Pra quê? Pra perder mais tempo? Não, porque tinha uma oportunidade, o Dorival Júnior tava aí. Os caras estavam vendo que não estava mais surtindo efeito. Quando eu falei, gente, não tinha o que fazer. Quando eu falei 4 jogos, é que eu gostaria... Nem a diretoria errou e nem o Rogério errou pra mim. A diretoria apostou no Rogério. Eles erraram lá quando um aceitou trabalhar com o outro. Vamos lá, a minha pergunta é assim. Mas, ô, Sombra, ninguém tem bola de cristal, pô. Sempre... Ô, Benja, não tem, mas não precisa dar all-in com um par de dois, né? Aqui, ó, sempre a mesma história. Sempre a mesma historinha. Qual? O treinador tá pra cair, não aguentou. É aquela elenco, história. Né? Mas não tava mais surtindo efeito as ordens do treinador com o elenco. Isso acontece. Então, o elenco derruba treinador, filho. Às vezes propositadamente, às vezes porque simplesmente não mexe vezes, mais, você chega a conclusão... O elenco não derrubou, Rogério. Você chega à conclusão que derruba sim. Mas o elenco não derrubou, Rogério. O treinador. Não. Porque assim, se os caras não respondem mais as recomendações do treinador... Não, o que você me explica? Não foi isso que eu falei. Você não sabe explicar isso? Não, não é isso. Você entendeu errado. Eu não falei que o elenco derrubou e que os caras estavam de sacanagem. Não. Eu estou fazendo uma pergunta a vocês. Domênico, você está num ambiente que o clima tá ruim. Acabou, ferrou, não dá liga. Cara. O elenco... Você tá na rádio. Peraí. Domênico, você tá na rádio. Se você não gosta do Sombra, você não vai conseguir fluir bem. Imagina você tendo que trabalhar com Sombra, sendo que você não gosta mais dele. Não, e às vezes, você pode até gostar. Mas às vezes você pode até gostar. O problema é que às vezes a didática... Desgastou. Todo mundo aqui já foi aluno menos humano. Quantas vezes você na escola... Eu fui também. Você também foi? Fui. Caramba, isso parece um capítulo à parte. Não é, ô Sombra, mas é sempre essa história quando o treinador tá pra cair. Mas não significa que foi propositadamente. Às vezes não bate a didática do treinador. Aí vem um outro e faz o time jogar? Hã? Aí o outro vem e faz o mesmo elenco jogar. Porque, desculpe. Peraí. Começa a entender uma outra coisa. Só vou te falar ou não. A minha pergunta é essa. Não existe professor melhor que o outro? Existem formas de ensinar diferente. Existem mas formas. Eu acho... Exato. Mas vezes... os alunos são sempre os mesmos. Mas Domênico. O elenco inteiro não tem. Fala, Maurício. Em resultado? Tem, com certeza. Aí é que ué, tá. Os caras não são pagos pra deu isso, liga né? Com o elenco inteiro. Os caras não são pagos pra isso, agora, não tem que trabalhar. Que história é essa? Por exemplo, o elenco aquela... não tá. Pô, os tá caras recebem muito dinheiro, aquele, para, velho. Aquele comportamento do Rogério. Aquele comportamento do Rogério com o Rodrigo Caio pegou muito mal pra boa parte do grupo. E quando ah, então, mimimi, hein? Não é expôs mimimi, não, não, mano. Não é mimimi, não. Expôs o moleque, não. Caramba, o moleque isso, fez uma grande cagada. Isso não é uma informação. Isso não é. Ele? Isso aí pegou mal. Eu acho que perdeu Rodrigo... o elenco ali, hein, Ale? Não, ali, peraí, isso é uma informação. Por que, que ele fez cagada? Porque ninguém... ele fez a ele coisa fez certa, certo? Mas fez errado. Como você fez certo e errado? Na cabeça não, dos caras prejudicou não, os caras. Ele fez o certo, gente, pelo amor de quem Deus. Quem que faz o certo? Peraí, ele... os outros peraí, gente, faz. Agora a gente não vai... Peraí, não vamos mudar a discussão agora? Gente, tudo bem, mas não vamos discutir. Não vamos mudar agora a discussão para uma questão de ética ou não ética, se é certo ou errado. Mas a gente não pode discutir isso. Ética é ética. Não, mas não é isso, a... não é não, isso. Desculpa. Mas a gente agora não vai entrar no mérito agora do caso Rodrigo Caio para discutir toda uma situação não, de São Paulo. Nós temos que falar tá assim. É que ele tá falando que sabe por quê? Porque estão falando que foi lá que perdeu a mão. Para. Se é lá o ponto de inicial... Pode ter sido desculpa, um start. Então o Rogério tá errado. Ué, então ele errou e dançou. Tudo a favor do Rogério. E ao treinador, né? Hã? Com relação ao elenco e o treinador, de repente ali, quando teve aquela discussão... O elenco, ele se viu, poxa, o Rogério não tá defendendo quem tá certo. E então, aí ficou rachado ali então, o elenco. Não então, mas né? O elenco ficou puto com o Rodrigo Caio também, porque vários exatamente, jogadores xingaram ele. Vários jogadores xingaram ele. Esses que, os que xingaram não estão errados, desculpa. Mas também é você tá na competição ali, não. Os caras não falaram que voltamos, ele fez a coisa Paulo. Certa, voltamos velho. Voltamos a discutir Rodrigo Caio e não um é problema isso, o maior, Sombra, né? Você, o Sombra tem razão, o problema não é o Rodrigo Caio, gente. O problema não é o Rodrigo se o São Caio, Paulo não. Tivesse jogando bola, ninguém mais estava discutindo o fair play do Rodrigo Caio. Não, o problema, é que o Rogério, infelizmente, não conseguiu dar um padrão, fazer o São Paulo jogar. O São Paulo não está jogando nada, os números são péssimos, o ambiente não estava bom, entendeu? E precisa um treinador hoje que saiba trabalhar melhor a molecada, os caras da base, e é o Dorival, é ponto. Aí o Rogério é ídolo. O Rogério é ídolo e continua sendo ídolo de São Paulo, gente. Aí eu sou obrigado. Agora vocês pedem pra dividir o Rogério treinador do Rogério ídolo, e aí quando vocês dividem, vocês querem levar de volta? Mas, por exemplo, o Petros chegou agora. Como é que o cara chega agora, não sabe o esquema tático e já entra jogando? Desespero. Quer dizer que os outros que já estavam lá jogando, né? Desespero. Como que fica eles? É desespero. Pô, o cara acabou de chegar melhor que eu. Isso é desespero, é óbvio. Se você pega um cara que chega e já joga, isso é desespero. Gente, eu acho que tem uma coisa muito clara. Eu vou voltar ao assunto da escola. Você, às vezes você pode ter um professor que é extremamente inteligente. Existem gênios, mas que didaticamente são péssimos. Não o cara, sabe ensinar. O cara ali no papel, ele vai te explicar por A mais B. Ele vai te dar o resultado do problema. Um problema praticamente insolúvel, ele vai te dar o resultado. Mas ele talvez não saiba te explicar. E isso eu tô falando que tem professores que são gênios. O Rogério Ceni, ele é um cara inteligente. Só que ele saiu da condição de aluno que prestava atenção no professor e no dia seguinte ele virou professor. Ser professor demanda conhecimento, demanda didática e a experiência você vai ganhar no dia a dia. Só que, bicho, você acha que colégio pega aí, colégio forte, pega um professor da noite pro dia, assim? Não é, o cara precisa assistir aula, precisa aprender a didática. Mas então, Sombra, no final da carreira do Rogério, quanto tempo a gente ouviu que o Rogério era o treinador do São Paulo, que era ele que já escalava o time, que era ele que dava pitaco nisso e aquilo. Ah, mas é fácil dar palpite quando a responsabilidade não é sua, né? Não, então, tudo uma bem. Coisa, mas... Uma coisa é dar um pitaco numa escalação, gente. Outra coisa é montar um time numa sequência de jogos. Então, mas aí é que tá. Não tem uma comparação. Tomam como base lá aquela atitude do Rogério perante o Ney Franco. Ah, porque o Rogério tava dando pitaco, era o Rogério que escalava. Uma coisa é você sugerir pro treinador uma modificação durante uma partida. Exato. Outra coisa é você treinar o time no dia a dia e ter a responsabilidade de montar o time na sequência do campeonato. O Rogério São Paulo, gente, isso daí é fato. Ele queimou etapas. Se fosse um jiu-jitsu, ele saiu de uma faixa branca para uma faixa preta, sem passar pelas demais. E tá na cara que não ia dar certo. Tá na cara que por mais que ele tivesse sido ídolo e uma referência dentro de campo, ele como treinador precisava amadurecer muito mais antes de assumir o time de São Paulo. e só a imprensa que começou talvez aí a bancar essa situação, ah não, mas é o Rogério, vai dar certo, etc e tal. Que a imprensa aí deu, tá do seu lado aí, ó. É, você também tem uma indireta forte. Gente, ué, porque agora. Ué, primeiro... Não, mas não foi só o Benja, não. Gente, muita gente na imprensa falou mim. Que seria uma boa. Não é isso, eu acho engraçado, os caras vêm e falam, primeiro que eu não sou presidente, primeiro que eu achava que era uma coisa legal e que podia dar certo. Qual o crime nisso? Ah, mas você achou legal, mas não pensou sim, com a razão. Sim, eu achei legal. Não, eu achei legal, eu achei que o Rogério tinha totais condições. Você pensou na diversão. Que... Não, eu não pensei na diversão. Eu achei que ia ser um negócio legal pra caramba. Não, mas assim, foi legal. Ué, não foi, ponto. Pra nós foi. Não, legal do ponto de vista, tipo, que acontecimento, o Rogério virando técnico. Não, mas eu achei que ele. Ah. Eu achei que ele tinha tudo pra ser um bom treinador, sim. Mas o Rogério foi uma ação política somente. Você né? acha que política, Maurício? Totalmente só política? Eu não acho. O Rogério tem fama pela prepotência, por tudo isso. Foi um grande jogador, mas não quer dizer que vá ser um bom técnico. É como e você acabou de falar da essência do professor. Agora, né? Professor? O professor, ele não necessariamente não precisa aplicar. Você me lembrou de uma fase, eu estava no primeiro ano do segundo grau, e, puta, meu, primeiro ano de física. E tinha um professor... Educação, física? Não, nossa, física. Sobra devia ser aqueles bocó que sentava na primeira carteira. Ah, nossa senhora! Aí não vou deixar, não. Nossa! Ai, senhora. Ai, ele é São Paulino e tá presidente da cadeira aí. Porque ele sentava em primeiro. Ei, mano. Cadeira, olha, se não era a primeira, era a segunda, mas bocó não era. Aí outra, ele tá te zoando, Sombra. Ele tá te zoando, ele cansou. É, meu irmão tá te zoando, mas ele cansou de apagar a lousa pra professora apagar a estrela. Isso! É puxa isso? Saco, o senhor era um puxa saco. Marcão, que isso? Ô Domênico, você é Domênico. Paga lanche, mano, paga lanche. Ô Domênico, pra você ter uma ideia com esse prego aí, com esse prego aí, era o bobão da sala. Bobão? Ele ia pra diretoria e chorava. Você nunca tomou uma advertência na vida? Cansei de fazer prova pro senhor. O senhor é um ingrato. Nossa! Cansei de fazer prova pro senhor. Peraí, Marcão, mano é burrão? O quê? Mas não precisa explicar isso daí. Cansei de fazer prova pra ele no João Domingos, quando a gente estudava junto. Eu ameaçava ele, Domênico Gato. Ameaçava mesmo. Falava, vai lá, ô trouxa. Passa de ano pra mim. Eu ajudei o senhor. Se não fosse por mim, o senhor ia estar lá até hoje. Ah, o pagalanche. Em troca disso, Domênico Gato, eu defendi ele no intervalo pra ninguém roubar o lanche, pra galera não dar as bicas nele. Meu irmão me defendia com o bumbum. Ele chegou. Que isso? Ô, juiz! Saia dando bumbada no lanche. Mano, que isso? É, tipo, era jacaré, bumbum, crocodilo, se defendia com o rabo? Era o primeiro da sala. Era o primeiro da sala. Chegava de embora só depois. Mas, ô, Maurício, deixa eu falar. Aí, bicho, puta, professor lá de física, caramba, eu indo mal, bicho. Dificuldade de entender aquela porra, né? É difícil. Peguei um professor pra ter aula particular. Beleza. Em um mês, bicho, era outro entendimento. Propor é outra coisa. Era outro entendimento, era outro caminho. Aí livrou os problemas, você entendeu? Desembaraçou a história. E o Tite, clareou. É o típico cara que ele chegou com o mesmo time na seleção brasileira. Clareou. Ele clareou a história. É. Não teve jeito. Música com clareou, Benjamin. Clarear. Clareou. É clareou? Ah, baby, clarear. É clareou. Quando clareou. Clareou, quando é clarear. Não, mas isso aí é roupa nova. É. Não, mas... Nossa, ele clareou. É o índio, né, velho? Clareou? É. Isso não, tem clareou. Uma palavra clareou. Você põe clarear, tá valendo. É, eu acho que eu valeu, vi, vai. Eu acho que eu vi esse filme do Sombra aí. A pessoa tem dificuldade em uma matéria, física, por exemplo. Aí chega a professora, Márcia Imperato. Não. Vem dar uma bela aula. Mas o dele é professor de física. Professor. Pô, cara, mas a didática é tudo, meu. Didática. Didática é tudo, bicho. Acabou de falar no colo que um professor dele. Particular com uma didática melhor, uma linguagem mais acessível, te ajudou. É. Alguém imagina o Rogério com uma linguagem acessível? Sendo humilde, ajudando um jogador. Alguém imagina isso? E tem outra coisa. Quem nunca aqui não teve raiva de professor, né? Olha, que o santo não bate às vezes, né? Sombra. Eu adorava todos eles. O Sombra, o Mota falou que tinha gostava outra, do que eles tinham nas pernas. Ele tinha outra artimanha pra conseguir 10, o Mota falou. Lógico. O que você fazia, Mota? Que olha, não pode. Meu, isso aí até diploma deve ter comprado desse jeito. Não, foi que nem você. Eu chamei um professor, olha, sentei no colo dele, do diretor. Isso! Vai dar amarelo. Que nem o sombra. Nossa! É, que nem o sombra. Acho que você foi mais colo, longe, que você pegou um diploma, eu não. Então, fui mais esperto. Desculpa aí. Pegou o canudo. Você pegou o canudo. Mota, inclusive, era professor, não era? Sim. É verdade. Ô, Matinha, não deixa não, Matinha, você tá rindo de você. Mas eu tenho canudo e fui professor. Né? Lá, ele foi professor. Ué. Pode brincadeira. Pode brincadeira. A didática do Mota é impressionante. Não, tem agora a Secretaria de Ensino tá se mobilizando. Gente, tem fraude, mano. Tem fraude. Tem fraude. Como é, Mota? Três anos seguido, melhor professor da escola. Sério? 3 anos e era aula do quê? Educação artística. Pode brincar. É verdade, velho. Os caras ficam fazendo castelinho de cara. Nossa, o cara não fica digital, vermelho de vergonha de falar uma mentira dessa, velho. Não, é verdade pra você. Nossa, só, ô Mota, você é mais do que mentiroso. Eu tô falando a verdade pra você. Você é um mitômano inconsequente. Não, o Mota foi o melhor professor de educação autística que já tinha na escola. Que deitada, doutor. Alguém levanta o Mota aí. Olha. Ô Marcão, e cadê o diploma da Belas Artes que ele falou que ia trazer? Nossa, mãe. Mais sumido que orelha de freira. O canudo sumiu, viu? Tá escondido, né, mano? Ele sentou no canudo. Nossa. Ô Rodrigo. Mas ninguém pode zoar o Mota, não, porque quando eu conversei com ele, que ele tava ali na Tuiuti, ali na Honda, ele falou que é o único que anda de táxi aí. Então ninguém pode zoar o cara, não, poxa. Quem anda de transporte ilegalizado não pode ser zoado. É, boa. É nóis. Obrigado, viu, Mota? É nóis. Obrigado, amor. Três é nóis. Rodrigo. Agora pergunta como é que ele paga o táxi. É, mas é problema meu, velho. Bom, pago geralmente mesmo. É com dinheiro, porque quem anda com outro com cata-mendigo lá paga com moedinha. Cata-mendigo. Quem anda de cata-mendigo paga moedinha. Ah, é. Ô, Rodrigo, um abraço pra você. Não, deixa eu fazer um merchan. Faça o merchan. Por favor, merchan. Boa. Mejan, né? Mejanzinho. Dia de clássico no McDonald's. Aí esse é um par de vouchers da Mac Oferta McDonald's. Só a Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Boa. A Bozano nós não temos mais em breve, viu? Por enquanto em breve? É. Em breve. Ah, mas de qualquer forma, é o desodorante que eu uso pra eu ficar cheirosinho Então tá bom. Boa. Beleza. Falou, obrigado, velho. E olha, sem brincadeira, agora, de verdade mesmo, vocês, no tempo que eu estava fora do Brasil, que eu escutava, faz um ano que eu retornei, vocês me ajudaram demais quando eu estava lá fora, de sentir saudade do Brasil, não saudade dessas porcarias que a gente vê aí, de Lava Jato, mas é dessa diversão, né, desse Brasil descontraído, disso tudo. E Benja, desculpa aí pela brincadeira, cara. Da mesma forma que você brincou comigo, eu brinquei com isso você. Isso é nóis. Sim. É, mas brincar com ele que ele gosta. O Benja guardou rancor. Não tenta guardo nada. Guarda sim. Ele nunca vai perdoar. Quando ele falou ouvinte em mala, mas que é isso. Quem brinca tem que aceitar a brincadeira. É, mas ele não gosta não, velho. Ele nunca vai te perdoar. Ninguém te chamou na conversa, Mota. Dia do perdão pra ele. Motinha, dá dois mentex aí pra mim. Dá dois mentex aí, já te chamo. O dia do perdão não serve pra nada pra ele. Motinha, dá dois mentex pra mim que eu já te chamo aí. O dia do perdão ele vai pra praia lá. Dá um supra-sumo aí, Motinha, que eu já te chamo. Adiciona ele no WhatsApp aí, ô Benja. Faz favor. Não, vai tirar ele do nosso grupo. Ô, Dodô, lembrei. Não, ele ainda tá no grupo? Lembrou o quê? Santa Clara clareou. Ah, boa. Essa é boa também, essa é boa. E aqui quando chegar vai clarear. Jorge Benjó. Boa, Jorge Benjó. Muito obrigado. Música com todo dia, Benjamin. Todo dia. Todo dia. Era dia de índio. Essa é fácil, hein? Pera só um minuto, Motinha. Essa foi fácil, hein? O programa 97 é onda. Todos os dias vocês salvam o trânsito de São Paulo e do Brasil. Estamos salvando, Muito obrigado. Boa. Muito obrigado mesmo. É nóis aí, irmão. Valeu, muito obrigado a você, viu, Rodrigo? Muito obrigado aí. É nóis. Falou, valeu, tchau, Rodrigão. Tchau. Valeu, abraço. Vamos aqui com o resumo das manchetes do Estádio 97 para quem não acompanhou. Resumo das manchetes. Scream for me, Corinthians. Parabéns pra você. Nessa data, querida, é isso aí. Parabéns, xodó. Hoje é aniversário do mito Romero. Romero, na hora de apagar as velinhas, parece que estava sem fôlego, hein? Tanto correr atrás do lateral. Corinthians hoje também encaminhou a venda do jogador Léo Jabá. E hoje, 5 anos do título da Libertadores. O dia que a maior piada do mundo se foi. Que triste. Santos! Santos amanhã, 7h15, vai até Paraná, enfrentar o Atlético Paranaense. Já tá escalado, né, o time do Santos. Amanhã eu volto com a escalação, mas se quiser eu falo agora. O que vocês querem? Tá bom, ninguém respondeu, não vou falar nada. What the fuck now, Palmeiras? Caramba, hein? Não chega logo esse jogo da Liberta, mas enfim, é amanhã. Tem clássico, hein? Real Madrid das Américas contra o Barcelona de Guayaquil. É, o time já está lá, chegou ontem à noite. É, a escalação também, a gente não sabe, mas a dúvida é meio campo e zaga. Eu acho que o ataque mesmo deve ser o William, Dudu e Roger Guedes. Are you ready, São Paulo? Estamos na expectativa aí de confirmar o Dorival, né? O Pinotti foi até Floripa conversar com ele, deve ter ido lá nas baladas lá. Tem umas baladas boas, a mulherada também de lá é boa, hein? É, se bem que não é esse o foco dele, talvez. Ui. Mas é, vamos lá, estamos no aguardo aí do Dorival Júnior pra ser confirmado. O Coloxa joga no final de semana contra o Santos, no clássico. Não vendeu mais ninguém, né? Vendeu mais alguém não, hoje? Não. Amanhã? Deve ser mais alguém? Não. Ou não? Ah, seu Bento. Há controvérsias, viu? Esse foi o resumo das manchetes do Estádio 97. Vocês estão falando do Palmeiras agora, né? Palestra. O Marcão deu uma entrevista muito boa pro UOL, né? Ele falando que ele chapava o coco, que se fosse hoje ia ser chamado de atleta baladeiro. Chapava o coco? Diz que chapava o coco. É mesmo? Marcos, opa, dava uma mamada legal. É mesmo? É. Tá vendo você dizendo que ele era virgem? Chapando o coco. Se chapando o coco, ele jogava daquele jeito, velho? Imagina ele, chapasse. Um uísque, um cigarro na balada. É, o Marconi. Time que não bebe, não ganha. Não ganha. Isso é 80% dos jogadores de futebol. Praticamente 80% pra mais. Mas então, que bebe, que fuma na balada. Olha, mas então, o problema é esse aí, ó. Porque assim, o jogador de futebol brasileiro, ele não tem comportamento de atleta. O cara que ele é boleiro. Então é o seguinte, às vezes a gente critica aí preparação física de clube, porque o preparador é ruim. Geralmente, que nem eu, por exemplo, eu treino. Quando eu vou pra balada aí, vou treinar no dia seguinte, meu desempenho cai uns 40%. Você imagina pra um cara que é atleta profissional. Imagina então... se transasse aí. Nossa! Ô, mano. Você não consegue... Mano! Você não consegue... treinar depois que vai pra balada, imagina se depois da balada ele pegasse uma menininha. Ô, Domênico. Oi, fala aí. Ô, mano, deixa eu te falar. Ô, Domênico, você vê a visão dessa lorpa aí. Ah. O desempenho que ele tá preocupado é o do treino, não é o do outro, Dodô. Então, pois é, imagina, ele falou, Domênico Gato, ele falou o seguinte, ele falou, se eu vou pra balada, no dia seguinte eu não treino legal, eu quase morro. Imagina se ele saísse da balada e pegasse alguém e transasse. A última vez que o Marcão transou, o Pelé tava completando 700 gols. Que isso? Oi, então eu vou chamar vocês. Fora do disco. Que namoro, a Marcão. Próxima vez que eu estiver lá numa casa dessas trocas de casais, eu vou chamar os senhores pra acompanhar minha performance. Nossa senhora. O Benjamin. Nossa. Meu Deus, você não é o Benjamin. Habla. Eu vou chamar o senhor, quando o senhor estiver em São Paulo aqui uma vez, você fala lá pra sua esposa, eu só vou com o Marcão ali acompanhar ele lá pro senhor conhecer. Olha, mas vou te falar assim, numa casa de swing, você não pegar ninguém, não, mas aí é melhor você ir dormir na sala de musculação, é, meu. É que eu pego, Benjamin, ali eu dou show, velho. Ali eu dou show, cara. Marco. Você fica naquela casinha fechadinha que tem um buraquinho, vai. Não, ali é meu irmão curtia os Glory Hole, ele vinha sempre com a boca. Que isso? O cara que precisa ir pra uma casa de swing pra pegar alguém, Domênico Gato, é um atestado de incompetência. É igual aquele cara lá que é o garanhão do Tinder. Desculpa. Ih, agora você mexeu com o Domênico também. Você não vai falar assim do Marcão, não. Zero. Domênico, desculpa, vai desinstalar o Tinder hoje. Você não vai falar assim do Marcão, não. Ele, é tudo o bem. Cúmulo da derrota, velho. Ele é o rei do troca-troca. Ele troca até de sexo, pô. O senhor não pode falar porque o senhor nunca foi, mano. Então o senhor contenha-se. Vai lá pro chalézinho, vai lá pro chalézinho, lá pros seus rolezinhos. Cinema, rodízio de pizza, lá sei lá o que você faz. Não, e o cara ainda, ele tem orgulho de falar isso. Ah, igual quando ele ia pras micaretas, Domênico Gato, sim, 45 anos e falava, nossa, beijei 8. Micareta, rapaz. Aqueles rolezinhos daqueles moleques que caíram a primeira vez sem os pais pra Porto Seguro, velho. Desculpa. Marcão, vem cá. De vida, velho. Quantas vezes você não chegou na sua casa, tava lá o Mano e a Thaís lá, assistindo A Culpa das Estrelas e o Mano chorando? Fala a verdade. cobertorzinho, cobertorzinho até o pescoço. E a Thaís falando, não chora não, é só ficção. Mas eu nem vi esse filme, não sei nem o que você tá falando. Não, mas... não vi. Tá aqui que você não viu, e o Marcão quebrando na night. Mas aí, ô Sombra... Pede pro Marcão contar que na quarta vez que ele assistiu Conan o Barba, ele chorava desesperadamente por causa do Schwarzenegger. Aí não. Pro inferno. Hoje o Domênico entrevistou uma moça. A Dani Mel. E disseram que tinha casais lá em festas que transavam 4-5 vezes. Quer dizer, tem muito casal mentiroso aí também, né? Eu não conheço. Claro que tem. Eu não conheço ninguém que 4-5 vezes em uma noite. Né? Ah, mas tem os comprimidinhos. Seu Maurício, o senhor precisa comprar um comprimidinho azul aí que faz sucesso na noite. Mas mesmo assim, Maurício, é verdade. Azul plus, é verdade, né? Seu Maurício. Não, mas hoje em dia os caras, sim. Quatro, cinco vezes. Até mais. As minas são tudo louca, velho. Nossa. Agora, pergunta, seu Maurício, Pergunta pro Marcão. Marcão, nesses últimos 8 anos, transou 4 vezes. Não, mas... uma média de 2 por ano. Meu irmão, numa noite, ele deve transar as 4 ou 5 vezes. Ele não vai transar com a parte da frente mesmo. Juiz! Não. Cadê o juiz? Não, agora estão falando dos garanhões do Rio de Janeiro. Os caras estão pegando todo mundo no Rio agora. Ridículo. O Cristo Redentor que não levante o pano, né? Brincadeira. Eu falei aquela vez, Sombra. O meu irmão, ele é o cacado da mídia esportiva. Ele vai casar com a primeira mulher que ele pegou. É o cacá da mídia esportiva. Agora você ganhou ponto com a Taizinha. Ela fica feliz da vida. Hein? E foi a rádio que provocou essa união. Reunião. Desculpa. Eu ia pra balada, Sombra, antigamente. Eu levava a tarrafa, velho. Não é que eu levava a cartão, eu levava uma tarrafa, velho. O bagulho era louco. Aonde? Mas aí eu me aposentei, velho. Hoje em dia eu tô casado. Eu sou um cara hoje tranquilo. Deixa eu te sou falar, mano. De Cristo. O senhor se aposentou com quantos anos? Ah, sei lá, uns 20 e poucos. Ah, 20 e poucos não, 20. O cara tava no auge. O cara que se aposenta com 20 anos de idade é um incapaz. Ele viu que não ia pegar mais ninguém. Aí não tá dando certo isso aqui não, hein? Ele viu que não ia pegar mais ninguém e falou, bom, vou ficar com essa daqui, pelo menos tá garantido. Ah, briga de família, casa de família. Irmão Cravinho. E a sua cunhada não fala assim, vou pegar essa aí. Respeita a sua cunhada. Não, mas quando ele começou a pegar ela, ele falou assim, vou pegar mesmo. Ele tratava como uma qualquer. Isso aí mudou com o tempo. Você tá louco? Não pode ser verdade isso. Aí, ó. Vamos lá, vamos falar pra esse imbecil. Imbecil. Calma, não fala assim, seu irmão imbecil. Do coração. Imbecil. O negócio é o seguinte. Não, imbecil de novo. Esse aí, Domênico Gato, com 35 anos, é um aposentado, velho. É um loser, não pega ninguém. O negócio dele é sair daqui de São Paulo, onde vocês estão morando aí, pra ir em festa fantasia em Goiânia. E acho que tá fazendo... Nossa, então, eu vou pra uma festa fantasia... eu vou numa festa fantasia de bailarina. Olha a ideia de moleque virgem de American Pie. Então vou mostrar aqui, ó. Pro Ale Oliveira, vou mostrar pro Ale Oliveira aqui os contatos aqui de Goiânia. O senhor vê se é ruim, senhor Ale Oliveira. O Marcão é fera. Contato, velho, contato. Me chama de burrinho do xereque que eu vou engravidar um dragão. Essa linda, daqui é uma delas. Linda. Agora eu vou te mostrar. Eu vou pedir pro Ale Oliveira ler um negócio. A gente pode postar? Pode ler isso aí. Claro, eu não sei por causa da foto da mulher aqui, né, mano? Mas era por isso que ele queria postar. Só pra ferrar a vida mesmo. Eu vou mandar uma mensagem pra ela, se ela deixar, eu você publica. Posso. O lema do Marcão. Senhor Ale Oliveira. Senhor Ale Oliveira, lê o que a menina escreveu aqui pra mim depois de uma noite de amor com o Marcão. Sua presença me deu onda. Essa aqui? Isso. Vem pro Goiás, que eu vou te sustentar, cozinhar, lavar, passar, comprar o seu whey e... Mandou as bonequinhas com a perna. Ale, quem assina? Paulão. Não, que isso? Não. A tia que vende bala. Qual bala? As duas. Mas é que tá, o Ale, você pega essas viúvas que meu irmão gosta, velho, tá certo? Que hoje vive de aposentadoria lá do marido. Mas na boa, mano, você acha que isso daí é vida pra quem? Esse maluco aí fica iludindo as tiazinhas, coitada da mulherada. Tiazinha, é um perfeito cretino. Saca só a tiazinha aqui, senhor Ale Oliveira. Time grande, hein? Caramba, hein? Só a foto de nudes, né? Time grande, hein? Agora, falar em aposentar, já que estão falando tanto de aposentadoria aí do mano carioca aí, mas o mano da Tijuca, vocês viram a declaração do Centurion? Não. Falando, eu quero continuar no Boca. Se não for pra continuar no Boca, eu me aposento do futebol. Caramba! Eu já compro um par de chinelo pra ele. Se fosse eu diretor de São Paulo, então aposenta aí, filhão. Aposenta. Fica à vontade. Fica à vontade, aposente-se, mas não vai jogar mais. Mas, de repente, o jogador dá esse tipo de declaração pra forçar uma saída também, né, Sombra? Ah, por falar em saída, a Tcheca não tá mais com o Pato. Não, a Mirella não tá. É Tcheca por causa do Vai Que Cola, né? O personagem. Fiorella. Fiorella. Hã? Terminou com o Pato? Acabou com Fiorella o Pato. Matei. Matei. É, mas, ô, convenhamos também. Nossa, você vai criticar a Fiorella agora. Muito. Não, vou criticar o Pato, velho, na boa. É, aquela mina lá pegar aquele sonso, velho. Inclusive, é, tem um apresentador que não pode ver o Pato aí também, né? Por quê? Apresentador que não pode ver o Pato? É, o Pato furou o olho do cara aí, não foi? Sim, judoca, ele é judoca. Tá do canto. Ah, é? É, ela era casada com ele. O Pato pegou a Tcheca no canto. Ah, entendi. Esse é o Estádio 97. É um fofoqueiro, hein, mano? É, mano, fofoqueiro. Fofoqueiro não, é verdade, velho. Ô, mano, Brusqueta. Tô inventando. As quentinhas. Mano Rubens. Mano Rubens. E aí, você tá cansado de ter que esperar um tempão pelo carro cadastrado via boleto pela sua empresa? É, porque às vezes você fica esperando o táxi que é cadastrado lá pela sua empresa, né? O Jorgão lá, o Rodrigo aí, não é não? Fica esperando, o cara demora pra passar. Ou ainda mais, quando você tem que pagar antecipado e depois só recebe o seu reembolso depois de meses. Então que tal você indicar a empresa em que você trabalha para fazer parte do 99 Corp? Você ainda ganha R$15 de desconto na sua próxima corrida com a 99. É vantagem para todo mundo. Você vai ficar bem com o seu chefe e a sua empresa ainda consegue reduzir os custos com o transporte. Você quer ganhar esse cupom de R$15 na sua primeira corrida com a 99 Corp? Então vai lá nesse endereço aí, olha. corp.99taxis.com/estádio97 corp.99taxis.com/estádio97 Quando você preencher esse cupom aí, você vai indicar a empresa que você trabalha para fazer parte do 99 Corp. E aí você vai ganhar R$15 de desconto na sua próxima corrida com a 99, tá bom? E quem entra no ar falando eu vou de 99 Corp, ganha um kit bem legal da 99, tá? Tem caneta, suporte para celular de carro, copo personalizado 99, porta-cartão para celular. E mandar um abraço para o Marcelo Toledo, lá da 99 Corp. São Paulino Roxo, doente, tá triste com a situação do São Paulo, mas tá ouvindo o Estádio 97. Um abraço para o Marcelo Toledo, São Paulino. Tem mensagens aqui através do nosso WhatsApp. São as cornetadas do Estádio 97. Estádio 97! Ô, Benja, também vou te falar, cara. Ouvir o Mota opinando sobre o São Paulo é a mesma coisa que ouvir um ateu rezando a missa, cara. Ih, pelo amor de Deus. O cara não conhece nada de futebol. Nossa. O cara quer vir reclamar do Leco. O cara fica pedindo a saída do Rogério. Agora vem reclamar do Leco. Pelo amor de Deus. Um abraço. Nossa, aqui do lado da Nossa velho. Cadê ele aqui pra se defender? Mas que deu uma deitada. Pega o Olha, corpo ali. Nocauteou que ele não quer nem falar. Minha nossa senhora, velho. Um nocaute bravo agora. É trouxa. Tá, esse, isso, trouxa. É lógico. Essa mula abençuda só grita e xinga os outros. Mula abençuda. Aí não, Benja. Mula beiçuda. Não vai ofender as mulas assim também, não. Seu Maurício, é beiçudo? Médio. O Motinha? Médio. Medianamente. Medianamente. Não, o Motinha não tem o beição, vai, não tem. Não, mas, não. Mas você vê que mula ninguém contestou, né? Contestaram o beiço, né? Menos cadete. Tá feia a coisa, hein, Júlio? Tá feio o negócio, hein? Tá feio. Vamos lá, mais cornetadas no oferecimento de HDI Seguros, ele bate pronto. Tem gol! Tem gol Grêmio. De quem? Gol de Grêmio. Quem? Grêmio. Grêmio contra o Godoy Cruz. Ah, então tá bom. Em Godoy Cruz? É. Tá primeiro certo. Jogo é na Argentina. Então vamos lá. Mais cornetadas, oferecimento de HDI Seguros, ele bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Fala, Dodô. Opa. Sobe o hino do Palestra aí. Do Palestra aqui de Minas, do Cruzeiro. Nossa. Ó, só uma dica. Pega o queijo aí. Você chega no primeiro tempo, viu? Se chegar no segundo, já vai estar 10-0. Zero. Beleza? Abraço do Maurício Vilela aí, que já trabalhei com ele aí. Um abraço pra todo mundo. Ouço vocês desde 98. Grande abraço. Nem tinha o programa ainda. Fernando aqui de Minas. É, nem tinha o programa, trouxa. Ô, Vilela, o seu Maurício, conhece ele? Conheço, trabalhou comigo. Ele é um que iludiu a moça, coitada. Agora parece que casou. Ah, 20 e tantos anos. Iludiu. 20 e tantos anos iludindo a moça. Iludindo a moça. Igual mano. Eu não lembro agora quem, mas é. Mas tem uma história agora gozada, tá na ponta da língua. Curiosa, né? Vamos lá, mais uma cornetada. Galera do estádio, Rodrigo Palmeirense. Olha só, o Ben já fala tanto que o Mota quer uma carteirinha de São Paulo, eu não sei não, hein, cara. O cara defende demais esse Leco, velho. O que acontece, Benja? Pelo amor de Deus, olha que sou palmeirense, velho. Mas o que o Leco tá fazendo aí, ó. Tirou todos os jogadores. Agora joga na conta do Rogério, demorou todas as condições. Condição do quê, velho? Condição da gente tirar sarro. A gente tira sarro mesmo. Mas que foi sacanagem que o cara foi. Agora você quer defender o cara ainda? É advogado agora? Quando convém, se sou. Eu tenho culpa que o cidadão aí não tem personalidade, eu tenho. Ah, mas você falou do ouvinte ou do Mota? Não, Mota nem citei. Não faz sentido eu citar. Lógico. Eu tô citando o ouvinte. Eu não fico lambendo o dirigente. E outro, eu não tô defendendo ou criticando. Eu acabei de falar. A diretoria do São Paulo, na minha opinião, acertou. Viu no Rogério Ceni um nome. Uhum. Não deu certo. Cara, e pra que esperar o barco afundar e não dar tempo de fazer mais nada? Troca! Simples assim. Desde que o Muricy Ramalho saiu de São Paulo... Né? E tá tudo certo. Desde que o Muricy saiu, o Domênico, em 2009, depois que o São Paulo foi tri-brasileiro, que naquela época o Mota só faltava sentar no colo do saudoso Juvenal, que aí a coisa muda e ele começa a criticar, né? Ele é igual o chuveiro, inverno e verão. Você aperta o botão on-off. E aí, desde 2009, o São Paulo não consegue acertar um treinador. É verdade. Não, mas o São Paulo teve. Mas o Muricy voltou contar, e não ficou, né? Sem contar. Não, o Muricy veio para salvar o São Paulo do rebaixamento. 2013. Então, aí depois ele salvou. 2009, quando ele saiu depois do tri brasileiro, ele perdeu a Libertadores lá. Acho que pro Atlético Paranaense, que foi eliminado, não me lembro. São Paulo está no 14º treinador diferente. O Muricy Domenico. Mas ele não foi. Não, ele depois ele veio, foi salvou o São Paulo. Aí ele teve problemas. Depois ele foi pro Flamengo. Tá. E quando ele foi pro Flamengo, depois ele passou, ficou mal tal. É verdade. Saiu. Não, depois ele foi pro Flamengo. Aí ele depois passou um tempo e foi pro Flamengo. E daí voltou a ficar mal. É. E aí. Aí parou. E aí parou. É. Mais uma cornetada. E aí, galera da estádio, que é o Luiz Fernando Paulo, Jaraguá. Ô, Sombra, você não acha muito estranho? Tá certo que o pessoal pega pesado, fala, torcedor do São Paulo é time de Bambi, não sei o quê, tal, né? Pô, só o São Paulo entrar na zona que o Rogério sai fora? Aí fica muito suspeito, né? Olá, amigos, um abraço. E essa foi boa, nossa, hein? Piadinha foi boa. Foi boa. Piadinha. Nossa, vai te catar o troco. Que isso? Ah, mano, tô com fome, mano. Olha o Mota aí do teu lado. Mentira. Domênico Gato. McDonald's vai surpreender você de novo. Tomate, queijo e molho tipo pesto, é bom, preparados de uma maneira que você nunca viu. Chegou o Caprese, o novo sanduíche da linha Signature do McDonald's. Ó, pão tipo brioche, duas carnes, duas fatias de queijo, tomate grelhado, alface e molho tipo pesto. E de sobremesa, tem o novo McFlurry língua de gato trufado. Esse aqui é top, eu adoro. Eu comeria todos os dias se eu morasse ao lado de um McDonald's. Mas eu faria um esforço pra morar, se Deus quiser. Esse novo McFlurry tá demais. Descubra a nova receita da linha Signature. Experimente Caprese no McDonald's. Sensacional esse lanche, hein? Sensacional, top, sensacional. Demais, e olha, a Copa da Rússia, daqui a um ano ainda. Claro, daqui a um ano. Mas quem costuma viajar para a Copa do Mundo sabe que já tem que começar a organizar os amigos, né? Se não dá, né? Exato, porque principalmente o pessoal que viaja para as Copas, né? É aquela galera que gosta de ir em grupo, vai uma turma bacana, né? Verdade. Você sempre aquela turma do futebol, não é não? Uhum. Então, vou dar uma dica pra você. Consulte a Estela Barros, porque a Estela Barros, ela já está com os pacotes à venda pra Copa da Rússia. É isso mesmo. Ligue hoje mesmo na Estela Barros no 2166-2250. Repita. 2166-2250. E você pode parcelar em até 11 vezes. Até 11 vezes. Não tenha dúvida que a Estela Barros é aquela agência que, a operadora, é a agência que pode te dar o maior suporte para você fazer uma viagem dessas. Não tenha dúvidas disso. Então ligue agora e faça lá a sua reserva. Consulte, pergunte. 2166 3713-2250. Tem vários roteiros para você, vários tipos, desde que você quer ver só um jogo, como você quer ver a Copa inteira. Liga lá, 2166-2250, e você pode parcelar em 11 vezes. Informações também no site estelabarros.com.br. Estela com S mudo e com dois L's. O maior país do mundo recebe a maior paixão do planeta. Você na Rússia com a Estela Barros Turismo. Agora vamos ao momento sem parar. Três ouvintes na sequência. No oferecimento do Banco 24 Horas. Ah não, momento sem parar é no momento do oferecimento do sem parar. É lógico. Sem parar, um jeito novo de comprar. Pegue no display, pague no caixa e ative onde quer que esteja. Sem parar, sua vida no seu tempo. Toca, Asdrúbal. E leva o Benjamin no canto. Ai. Sente, pedala, mano. Vendido, vamos. E leva o Benjamin no canto. Ai. Alô, a melhor música que alô, tem. Quem fala? Quem fala? É o Túlio. Ô, Túlio, tudo bem? Tudo bom, Beija. Ô, Domenico. É. Olá. Túlio bem? Túlio do quê? Túlio Maravilha! Túlio. Nós gostamos de você! Para, é PPP ou papapá? Papapá. Ô, Túlio, um falou PPP, outro falou papapá. É Túlio, qual é Túlio, qualquer porra. Túlio Juan Modesto. Juan Modesto, tem quantos anos? Tenho 30. 3.0. E o bairro que mora? Eu moro, vou ver se o Beija sabe, porque ele fala que conhece a quebrada, conhece periferia, né? Mas não conhece. Eu moro aqui no Campanário. Campanário? Para, isso é fácil. Peraí. Como assim? Jardim Campanário ou só Campanário? Não, é Jardim Campanário. Ah, é o Beija. Jardim, Jardim Campanário. Peraí, alô? Oi. Não, tô ouvindo. Fala aí, ô Beija. Jardim Campanário. Jardim Campanário que eu conheço é Diadema. Diadema. É Diadema, é isso mesmo. Chupa, então. É. E o time? Peraí, Mota, o que você falou? O Mota relinchou, eu não entendi o que foi, Mota. Nossa. É que eu tava montando aqui numa velha. Dá um X alfafa pra ele aí, Dodô. Ah, que isso. Que eu relinchei. Ô, Wander, Dodô, dá um X alfafa pra ele, mas sem maionese. Precisa preparar um Mac burro. Ah, não. Aí agora eu vou embora. Que ideia, não. Ô, Wander, liga a bola. Levanta ele. Levanta o Mota. Que isso, não é possível. Mota, sair de quatro, não levanta nunca mais. Nossa, olha o chefe deitando em você. Agora do Motinha. Chegou hoje, já tá na janelinha, filho. Vai lá no banheiro, Motinha. Vai lá na porta do banheiro. Se você não responder, os caras vão continuar deitando. O Sombra falou que você passa no drive-thru do Mac e pede lá uma alfafa grande, velho. Nossa, mas repetiu. É que eu tenho que levar pra família dele, entendeu? Todo dia eu vou jantar na casa dele. Ô, louco. O Mac Fena. Nossa. Fico agressivo. É, eu sou agressivo. Não, minha família não gosta de ter pets em casa. Ah, tá. Mas não é, lógico. Solta pelo, Mota. Solta pelo. Não, os caras que dá um falando. Trabalho no tapete, limpar o tapete depois. Meu Deus. E o cheiro? Oh. Meu Deus. Ô, velho time. Eu sou o único time grande de São Paulo que pensa pequeno. Nossa. Time grande que pensa pequeno? Olha, em alguns... São Paulo? Santos. Nossa! Ave Maria! Foi bem. Mal, foi muito mal. Chefe Benedetto Santos, pensa pequeno, chefe? Não. Hã? Santos pensa alto até demais, tem que dar uma segurada de vez em quando. Pô, mas jogar na Vila Belmiro não é pensar pequeno, quando podia jogar no Pacaembu? Nessa parte, com certeza. O Santos tem perdido... Eu discordo um pouco. Então, porque assim, é muito fácil pegar e falar que o Santos só joga na Vila, que o Santos é grande. Se a gente pegar toda a geração de 2002 até hoje do Santos, o Santos não aproveitou nada. O Santos simplesmente vendeu jogadores e não investiu na sua infraestrutura como clube. Então a gente está muito para trás. Pensar simplesmente em vitória e comercialização de jogadores, a gente nunca vai chegar no patamar que hoje se encontra Palmeiras, que se encontra Flamengo e que se encontra outros São Paulo. Clubes, entendeu? Não, desculpa. Mas eu acho que mais importante do que pensar só nisso foram as conquistas de título que o Santos conseguiu desde 2002. Mas como que foi feita essas conquistas? Através do aparecimento do Neymar. Se não, em 2002 o Neymar não estava nem no... Não. Vamos pegar o Neymar porque foi o último grande time que a gente teve. Mas se a gente pegar 2002, se não fosse o Leão e de novo o Raio cair lá, a gente teria ficado um bom período até o Neymar, até a gente poder ter um título. E quando teve o Neymar, a gente não se preparou como infraestrutura. a gente está penando hoje, onde a gente pena, por quê? Porque a geração que a gente teve campeã da Copa São Paulo foi toda vendida. Cadê a geração dos meninos? De toda a Copa São Paulo. Mas eles não vingaram no profissional. Não, até a gente. O Emerson tá na Roma, tá jogando muito bem. Tá, mas esse é um. O Santos é o time que melhor aproveita a base. Não dá pra gente criticar o Santos em relação a não utilizar os moleques. Melhor aproveita a base. Só que mas não vende bem, né? Nem todos os jogadores do Santos realmente é do Santos, entendeu? Então, não vende bem, né? Cadê o Rodrigo? O menino da base de 17 anos que o Santos não consegue colocar ele pra estrear. Tá em negociação pra fechar mais um contrato, de renovar o contrato. Tá? Essa semana tá finalizando a negociação. É o primeiro Dorival já pediu duas vezes para ser posteiro. Eu sou de Diadema, eu tenho contato com o pessoal da Baixada Direto, o pessoal aqui das torcidas organizadas também. A gente sabe que o menino deita, ele joga pra caramba e não sobe deita. O menino. É que às vezes estão segurando, né, velho? Mas não dá pra subir, né, de cara, porque não tem o contrato, você não pode subir ele e ter a chance de o pessoal que não investiu na base roubar ele no valor baixo. Vai lá e perde, então, né? O Santos tá fazendo o que fez com outros moleques aí, então ele tá fazendo um contrato para quando subir ter um valor de multa que vai impedir dele sair precocemente. Esse Rodrigo tá na pauta para ser renovado, deve ser renovado, e aí ele deve subir pro profissional, mas não vai ser antes de ter amarrado o contrato. Isso eles estão fazendo certo, não dá para precipitar e correr o risco de perder. Não, tudo bem, até então a gente vai ter que fazer uma renovação de contrato com o menino. Só que assim, toda a estrutura do Santos é defasada, não dá. A gente tem... O Santos como clube está muito para trás dos outros. A gente sabe disso lá, a gente vê a estrutura de marketing. O Santos não consegue arrecadar dinheiro. Quem convive com o torcedor igual, mano, o cara que vive aqui bancado, o cara que está sempre ali, né, apesar do... Igual quem? Você está meio confuso, viu? Já foi, viu, próprio. Igual já quem? Já foi. Não, Paquito. Que é o Mano Culpa das Estrelas? Não, para. Você o não Marley falou, mano, eu. Né, velho? Mano Marley eu. Mano Marley eu. Como diria o finado Chorão, mano. O bagulho é o seguinte, Motinha. Eu não sou simpático a ninguém. Hoje eu vou de limusine, mas eu já andei de trem. Nossa, vou de limusine. Foi desumilde agora, hein? Desumilde, total. E quando tem o programa aí na limusine, eu ando do quê? Eu ando a pé? Garotas da van com um mano. Nossa senhora. Garotas da van. Túlio! Enfim. Oi. Mas destaca aí, que mais é pra fechar aí a sua participação falando do Santos Futebol Clube? É só isso, só, porque a. É muito revoltante a gente ver isso. É muito revoltante ver do Santos. A gente tem todo mundo sabe a panelinha que tem lá, dos jogadores, eu não vou citar nome, mas todo mundo sabe a panelinha da igreja que tem lá. Os jogadores se dividiram no meio pra derrubar o Dorival. O Dorival não conseguiu subir os meninos da base pra jogar. Todo mundo sabe o que acontece no Santos. Só que o Santos parece a grande família. A briga só fica ali dentro. Não sai pra fora. Todo mundo sabe, entendeu? Todo mundo sabe o que acontece. É. Boa, Agostinho. Boa! Túlio! É uma pena, né? Grande porque abraço para você. Diga, Santos, Maurício, diga. É um patrimônio, né? Uhum. Pena acontecer isso tudo, porque eu considero o Santos como um patrimônio do futebol. Mas o Santos, veja bem, o Santos, talvez, num prazo de algum ano para cá, é que teve uma queda. O Santos vinha muito bem, disputando títulos. Exatamente, por isso que não dá para concordar 100%. Então, assim... Eu acho que vive talvez um problema pontual. Talvez tenha esse problema um pouco maior que seja assim, pô, vamos para São Paulo ou não vamos? Isso é uma coisa da história mesmo do Santos. Agora, eu acho que o Santos, ele não vem administrando mal o seu futebol a grosso modo. Pode ser que pontualmente esteja equivocado. Mas o Santos até recentemente vem disputando títulos. Atual vice-campeão brasileiro. Exatamente. Sombra, me desculpa interromper. Mas quando a bomba do Damião chegar... Ah, isso é verdade. Quando as contas financeiras forem abertas, a bomba do Santos é muito maior. O Santos é uma grande família. Todo mundo que está ali dentro está na bagunça, mas não deixa o vizinho saber. Isso é verdade. O que esse ex-presidente fez aí, essa contratação... A contratação do Damião foi o Modesto? Não foi, né? Foi o Odílio. É. Isso aí, olha, vou te falar, é incompreensível. É impossível de acreditar. É incompreensível. Pior da história do futebol mundial. É. Muito pior, não dá nem pra comparar. Não tem nem uma explicação lógica pra isso, né? É a venda do Neymar, mas também precisa ver jogador, sei lá, hein? Ah, mas a venda do Neymar, a gente sabe que tem algumas coisas obscuras, que tem gente que não sabe de tudo. É. Então, não dá pra só colocar na conta então, dele, digamos assim. Túlio! Não dá pra pôr na conta dele, é isso mesmo. Grande abraço pra você, obrigado pela audiência. Valeu, boa noite pra todo mundo aí. Boa, Túlio. Boa noite. Boa, Túlio, mil gols, hein? Aí. É. Mil gols. E... mil golzitos. Fique com Deus aí. Valeu. E eu, viva o Água Santa, Água Santa vive. Água Santa de Arema. Água Santa vive. Água valeu. Santa 2, Aguardente 1. Tá certo. Valeu, Túlio. Obrigado. Falou, abraço. Abraço. Vamos lá. Abraço. Segundo ouvinte no momento sem parar. Sem parar é ainda mais fácil. Compre seu sem parar em um dos totens espalhados por shoppings e lojas de conveniência. Toca, Asdrubal! É o Bambi! Essa música é a melhor. Quem que cantou aí cheio de animação, hein? Top! O Ale agora vai entrar. Ah, ele é gay! Ah, ele é gay! Sensacional, viu? Ai, ele é gay! Alô? Não combina. Alô? Não combina. Quem fala? É o Lucas. Ô, Lucas, tudo bom? Lucas. Beleza, meu brother? É Lucas. Cara, consegui, baralho! Boa! É nóis. Lucas do quê? É Wilson Lucas Santos. Ah, vem três vezes sem juros. Isso mesmo. É, isso mesmo, mano. Qual é que é? É nóis, né? E quantos anos aí, maluco? Tenho 41, meu brother. Opa, 41. Ah. Isso. E o bairro? Eu moro no Jardim Samara. Quero ver o Dom acertar essa daí. É o filme. Jardim Samara não dá. É o filme. Não, eu conheço bem, porque eu lembro por causa do filme também, né? Da Samara. E o Jardim Samara, eu vou dizer um negócio pra vocês, amigos. Diga. É um bairro que eu tenho a maior sardade. Porque fica ali perto do Campo Limpo. Não, errou. Não, esse é outro. Eu não errei, não. Jardim Samara é ali, sim. Jardim Bom Refúgio. Tem um na Vila Matilde também. Perto da Vila Matilde. Isso! O Benji acertou, então. Falei, acabei de falar. É. Não pode ser. Você falou Campo Limpo. Não falou. Benji já falou. Eu não vi. Ó. Ah, de ô, Lucas, que time você torce? Eu sou Corinthians, meu brother. Chupa, Andy! Para, mano. Verdadeiro campeão aí brasileiro. Romito, Deus da habilidade. O Corinthians tem meia dúzia, o restante é inventado. Ô, Lucas. Não entendi nada que você falou. Ô Lucas, dia 4 de julho, você tava onde? Dia 4 de julho eu tava desempregado, não tinha condições de ir pros jogos, malandro. Mas ó, fui em vários, viu? Em 2012 eu não consegui ir. Ô mano, mas aí tem que ter uma mobilização dos desempregados, mano, num jogo como esse. Ali na Praça Charles Miller e fazer o cavalo doido, mano. Pega aí mil não, cavalo mano, cavalo já doido, Samara, doido, não, mano, já de Samara fizemos mal, colocamos televisão na rua e fechamos a rua, mano. É mesmo? Qual que é a tua rua aí, parceiro? Fala aí. Na rua Fosso Figueira de Melo, mano. Jardim Samara. Aí é da hora, mano. Tudo aí nosso é hora, lá, mano. É, colocamos televisão na rua e só deu Corinthians, mano. Vou te falar, acabamos, cara, com as conversinhas dos mano aí que ficava com ideia errada aí, que não tinha Libertadores, agora é só a gente com a conversa certa. Não tem Mundial. Conversa certa. É, pode crer. Mas, ô, amigão, se a gente parar pra analisar, cara, ó. O Corinthians, quando pegou o Vasco naquele jogo lá, naquelas quartas de final... que acabou eliminando o Vasco lá naquela defesa do Cássio, lá depois daquele gol de cabeça do Paulinho, o Tite tava já expulso, tava ali na região da numerada. Cara, foi um jogo tão emblemático que depois quando pegou o Santos com aquele timaço, com o Neymar, com todo mundo lá, o Corinthians foi lá e engoliu o Santos, ganhou lá dentro. Da Vila tipo Belmiro, bônus, é o carro do Street Fighter. Pois é, ganhou do Santos jogando lá na Vila Belmiro, um golaço do Sheik, depois que no Pacaembu também administrou a partida aí, passamos e fomos pra final. Aquela partida que o Corinthians fez na Argentina contra o Boca, cara, por mais que não seja o Boca aí de outros tempos, etc e tal, jogar contra o Boca lá é sempre embaçado, mano. Mano, aquele gol do Romarinho na nossa frente ali, mano, a Fiel aí, lembra mesmo naquele jogo, mano? Mais de 5 mil corintianos na arquibancada ali, tinha muito mais, porque tinha cara que subornava a guarda, teve gente que pulou roleta. Tinha um no colo do outro. Não dá pra ficar no colo, igual no Morumbi, que o São Paulinho não paga do namorado, e sempre é o dobro. Isso! Ah, mas porque ali naquele jogo, na La Bombonera, não tinha como sentar na arquibancada, todo mundo o tava Boca de pé. Entregou tava de pé. É um encoxando o outro lá. Então, venderam. Foi um negócio mágico, gol do Romarinho lá, tá certo? No jogo de volta... Corinthians meteu 2x0 ali, 2 gols do Sheik. Cara, não tinha como o Corinthians não ser campeão naquele ano. Inclusive, Deus escreveu certo por linhas tortas. É verdade, Motinha. É isso mesmo, mano. Você tá certo. Você é o cara mais coerente desse programa, meu Coerente. É o cara mais coerente desse programa. É realidade. Eles que deturparam o que você disse. Erros de português nas palavras. É. Não, não, mas você não falou errado, não. Eles que deturparam o que você falou. Você falou coerente. Então, amigo, a Libertadores passou a ter um outro significado depois daquele 4 de julho de 2012, quando o Corinthians ofuscou a independência americana. É verdade, mano. Piada, não. E, inclusive, ali foi barba e cabelo, porque o Corinthians foi pro Japão lá e passou o bambu no Chelsea também. Passou o bambu no Chelsea. É isso mesmo. Então, amigão, jogou muito. De 2012 pra cá, juro, cara, eu nunca mais reclamei de nada do Corinthians. Nada, assim, nada, nada, isso absolutamente mesmo. Nada. Porque você é de 2002, mano. Eu sou mais velho que você, eu tenho 41 anos, mano. Eu nasci em 75, em 77 o Corinthians já foi campeão. Eu não fiquei mais de 3 anos sem ver o Corinthians campeão. Nessa minha idade, eu vi Santos ficar 10 anos, Palmeiras ficar 17, os Bambi ficar mais de 10 anos. Nossa! Então, eu vi o Corinthians ficar 20. Nunca fiquei mais de 3 anos sem ver meu timão ser campeão. E vou pra estádio direto, mano. Pra estádio. Eu fui pra Minas Gerais. É. Fui pra Minas Gerais em 98, 99, barato louco. É outro mundo. Torcer pro Corinthians, mano. Situação completamente diferente. Só quem tá ligado, né, velho? Só quem tá ligado. Bom, só quem tá, valeu. Chupa, amigão. Tchau, matou. Barato valeu. Louco, matou. Ó, amigão. Passados esses anos aí, o Coringão aí, desde 2012 pra cá, vem batendo na cara de todo mundo no futebol brasileiro. Esse ano tem uma grande possibilidade de bater novamente. Já fomos campeões paulistas e no Campeonato Brasileiro estamos liderando também. Sem contar a Sul-Americana, que o Corinthians tá firme e forte. E aí, cara, tá surpreendente esse ano? Tá completamente, mano. Vamos ser realistas. Corinthians, a gente sempre espera que vai bem pelo fato da dimensão do tamanho Corinthians. Entendeu? Uhum. Pode colocar lá uns ramelão lá que contrata, aquele ramelão. Cara que jogou mal e tudo ramelão, quanto é time. Cara. Quando chega no Corinthians, muda completamente. Aqui é Corinthians, você vai jogar. O cara joga. Eu vi. O Marlone, eu vi, jogou muito no Corinthians. O Marlone joga demais, né? Jogou muito. Joga. Ô, Lucas! Tem algumas exceções, mas a maioria joga. Mas esse Marlone é desagregador pra caramba, entendeu? Nossa. O cara vem, ele é desagregador. O problema dele não é o futebol dele. O problema é onde ele entra, não dá certo por causa da personalidade dele. Tá certo. Não por causa do futebol dele, porque ele joga bem. Lucas, muito obrigado pela sua participação aqui no Estádio 97. Ligue mais vezes. Tá ok, meu brother. Vocês são sem palavras, viu? Eu sou taxista aqui no Metrô Belém. Aqui, mandar um abraço pra galera aqui do Metrô Belém. Boa. Entendeu? Taxista aqui, pode colar aqui, pegar um táxi aqui que a gente leva vocês pra Paulista aí. Falou, vocês são hiper pagáveis, viu? Muito obrigado aí pela audiência. Dodô, sou seu fã, você é um dos melhores DJ que tem, viu, malandro? Obrigado, meu velho. Aê, garoto. Obrigado, Dodô. Corinthians é sangue bom, mano. Obrigado. Corinthians é sangue bom. Valeu, cara, abraço. Abraço, meu brother. Tchau. Vamos lá. Valeu. Terceiro ouvinte no momento sem parar. Sem parar, você pega, paga no caixa, ativa e sai usando. Sem parar, sua vida no seu tempo. Toca, Asdrubal. Chupa que é legal. Chupa, Domênico, pega no meu lado. Olha o respeito aí, ô trouxa. Chupa que é legal. Chupa, Domênico, não tem ganhozinha de vocês. A chupada, Dudu. Que isso? Não vai falar assim do... Oh, você é louco, Marcão. Você que falou. Marcão. Quem falou foi o Benedetti. Estão perdendo... Benedetti. Eu falei em off. Estão perdendo medo. Vocês têm bom dentista aí? Ô, chefe. Mas já tem o protético aqui, ó. E o Maurício aqui já tá pra... Vai cuidar do dente de todo mundo aqui, hein, ó. Pronto, continue assim. Seus trouxa. O Maurício ainda falou assim, ó, eu posso fazer propaganda pra cada corintiano que ligar, dar o telefone? Nossa. Vai ficar milionário. Aí ele vai ficar... Ué, mas qual o problema? O problema é receber, né? O problema é... Alô! Boa, esse é o problema. Alô! Quem fala? É o Juliano. Ô, Juliano, tudo bom? Tudo bom, Dodô. O Juliano do quê? Juliano Del Pozo Martins. Del Pozo. Quantos anos, Juliano? É, 31. 3.1. 3.1. Boa. Beleza, RG. E qual que é o bairro? Eu moro na Vila Alpina. É nóis, Zona Leste, querida. Isso aí, bem. Inclusive, né? Semana passada, um RG aí. Ah, é? Mas o RG não voltou, né? Ainda não, pô. Tão louco, velho. Ele foi com você e não voltou. O velho tá vivo. Falar nisso, parabéns. Eu pediria a vocês todos uma salva de palmas, que hoje, essa semana, o RG tá demais. Atuações. Palmas pro velho. Isso. Parabéns. Olha, hoje o RG é uma tirada melhor que a outra. Momento único. Não, desempenho inigualável. Carreira, inigualável? Momento único, inigualável. Esses 18 anos que eu tô aqui, eu nunca vi o RG numa fase. Não é, Ale? Não é impressionante, cara? Parabéns. Pô, 18 anos. Ô, Juliano, que time você torce? Corinthians. Chupa, Corinthians! Ô, Juliano. Ô, fala aí, mano. Juliano, parabéns, né? Hoje, 5 anos. De uma das datas mais importantes da história da humanidade no século XXI. Há 5 anos. Um dos dias mais felizes da minha vida. Fui no Pacaembu. Há 5 anos o mundo tornava-se um lugar melhor para se viver. É verdade. Acabava a maior piada do mundo. Essa data não é nada perto do aniversário do Romito. Exatamente. É que tava tudo no Pacaembu, a cidade ficou mais segura. Exatamente. Na rua tava tranquilo. Ô, amigão, mas de fato, cara, você tinha que ver a cara de tacho, velho. Desses trouxas aí do Domênico, do Sombra, do Mota, no dia seguinte. Que isso, eu? Quando a gente chegou junto, todo seu mundo trouxa. Aí na rádio. Foi você ficou com aquela cara de pano molhado aí. Não tenho mais o que falar agora já era, mano. Ah, chupa mesmo, chupa. Eu vi bastante dessas caras também, viu, mano? Embaçado, né? Nada com porra nenhuma que você viu. Nada não ganhou, mas vocês são uma piada eterna. Não tem jeito. Piada é teu time, que demitiu o Mito aí. Piada eterna vocês aí. Ah, o Mito caiu. Para. Chupa o nosso cego. Corinthians já é a própria piada, para. Ô, amigão, e naquele ano de 2000, aí a conquista da Libertadores e o Mundial, velho, o porco ainda caiu, então... É que eu não sou antes, então nem zoei o Domênico. Não. 2011, né? 2011 o porco caiu, né? Não, o porco caiu em 2012, mano. 12? Ué, fala do time de vocês, velho. Fala do time de vocês. Tô falando, cacete. Tá falando do perdão. Nós somos assunto mesmo pra vocês. Fez parte do pacote. Fez parte do pacote. É, amigão, o Corinthians esse ano novamente tá surpreendendo a tudo e a todos. O time do Corinthians aí, mesmo sem ter feito um investimento gigantesco, tá mostrando que é o time que tem mais camisa aqui no futebol brasileiro mesmo e tá segurando a liderança do campeonato. Nossa, quanta bobagem. O que mais camisa? Isso tem a ver com a competência do técnico. Tá bobagem. Tem camisa. Tem a ver com vocês terem camisa. Fora foi pro Rio de Janeiro, tá tomando alguma coisa estranha aí. Competência do técnico. É a melhor campanha da era dos pontos corridos. Nenhum time fez uma campanha melhor que a do Corinthians até a 11ª rodada do campeonato. É surpreendente. Eu acho que é sorte, né? É surpreendente, mas acho sorte, que tem um trabalho aí do Carilli, né? De todo o elenco que encaixou, né? Que deu certo. O Jô que voltou a jogar bola. O Jato que voltou, que eu achei que talvez não fosse dar certo. O Corinthians tem uma praga com o jogador que volta. Trabalho da mãe de santo também. Comprou 40 galinhas lá em Forcou. Galinha matou a própria torcida. Tá louco? Amarrou dois Bambi na árvore. Juiz! Mas trabalho se faz com galinha, né? Você e o Mota. Trabalho se faz você e o Mota. Recolha-se no puleiro. Se fecha. Ô, ouvinte, aí, amigão, como é o nome do ouvinte mesmo? É Juliano. Juliano, você não acha que é o Corinthians... O Corinthians é representado muito bem hoje pelo Romero e pelo Balbuena, porque são dois paraguaios. O Corinthians nada mais é do que um cavalo paraguaio. Nossa! A hora que virar o turno, vocês podem me cobrar a posição que o time dos Gambá vai estar no campeonato. Cobrar você, ninguém sabe quem você é, ô prego. Pega seu irmão. Como não sabe? Quem você é? Seu irmão, seu animal. Ô animal, seu irmão, seu louco. Tá todo dia aqui. Tá todo dia aqui, ué. Tá todo dia aqui, ué. O William estrelado aqui. Agora o Mano Dona foi estrelado, hein? Foi desumilde. Mano, foi desumilde agora. Estrelou, hein, mano. O Marcelo vai estar todo dia aqui. Põe os 10 no chão aí, mano. É porque o Pereba desse daí vai querer desqualificar a campanha do Corinthians. Mas não é a realidade. Vá pro inferno. É a realidade. Que o Corinthians é líder, mano. O nosso cego. Então nós vamos ver no retorno. É líder. Quer dizer que virando o turno já não é mais líder? Não, Marcão. Se sustenta, Marcão. Não se sustenta. Cada hora estão arrumando uma coisa, hein? Cada hora estão arrumando não uma se sustenta. Coisa. Antes que era a quarta força, depois virou que não tinha elenco pro brasileiro. Agora é quando virar o turno. É isso. A gente já tem mais pontos que o último colocado do ano passado, já em 11 rodadas. Bom, cair vocês não caem, então. Imagina. Então, pois é, já vocês eu não ganho. Boa, Marcão. Já vocês eu não garanto. Ô Juliano, temos que encerrar aqui o programa daqui a pouquinho, é um momento sem parar, é dinâmico, né? Um grande abraço pra você, obrigado pela sua participação. Valeu pra você também, Sombra. Parabéns aí pra vocês, cara. Muito obrigado, viu? Valeu, obrigado. Valeu. Esse foi o momento sem parar. Quero contar uma novidade bacana. Sabe que agora dá para comprar o Sem Parar de uma maneira diferente? É isso aí, agora você encontra o Sem Parar em displays e totens. Isso, são mais de 200 pontos de venda. Quando você encontrar um display, pegue a embalagem do Sem Parar, pague no caixa e o valor pago vira créditos para você sair usando nos totens. É tão fácil quanto, viu, amigão? Você acessa o totem, digita seus dados e os do veículo. Espera o sistema desbloquear o Sem Parar, que leva poucos minutos e pronto, é só sair usando. Até na hora da pressa, o Sem Parar ajuda a resolver sua vida. É simples assim. O Sem Parar agora vende de um jeito diferente. Corre lá no site semparar.com.br/pontos-d-venda e encontre o Sem Parar mais perto de você. Sem Parar, sua vida no seu tempo. Estádio 97 também tem o oferecimento de Extra. Você merece torcida reunida, Budweiser gelada e muita economia. Você merece Extra Gol, beba com moderação. Banco 24 horas, você não paga nada a mais para usar. E tem sempre um pertinho de você. Bom demais! HDI Seguros é de bate-pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Vamos agradecer a presença do Maurício aqui no Estádio 97. Nossa. Muito obrigado, viu, boa, Maurício? Obrigado, agradeço a vocês. Eu mudo o bordão de vocês hoje, que vocês realmente voltam a ser impagáveis. Impagáveis. Porque realizaram um sonho de mais de 40 anos. Oh, que era legal participar de um programa de rádio. Legal. Eu vejo a intimidade que vocês tratam essa mesa, o microfone, e de estar sentado na mesma cadeira que sentou o Luiz Pereira. É verdade. Eu verdade. Fui Não na só estreia ele, né? do Luiz Pereira no Pacaembu. Foi um dos meus, é um dos meus ídolos. Jogou muito. Né? Foi, estreou como Luiz Chevrolet, né? E acabou com o Eusébio, que eles diziam o Pelé europeu, né? E é muita, muita honra para mim. Eu gostei muito de participar aqui com vocês e de ter realizado esse sonho. Não deixa de ser um sonho realizado. Verdade. Depois de 50 anos quase. Boa. Realizar em vida acho que não tem preço. Opa, então sim, vocês legal. Ficam impagáveis. Obrigado, então, legal. Amanhã mano. Voltam a ser pagáveis. Valeu, Maurício. Muito legal, obrigado, Maurício. Viu? Muito bacana a sua Boa. Participação muito aqui. Muito bem, Maurício. É isso aí. Ô, Cláudio. Cadê o Cláudio? Eu tô aqui. É. Quem ganhou o boné Estádio 97? Cláudio, eu tô no programa, é que eu não tô lembrado. Nossa. Que meu nome é Cláudio. Mais desligado que rádio de surdo. Quem ganhou? Eu não lembro, meu nome é Cláudio. Eu não lembro. Ninguém me chama de Cláudio. Só quem ganhou o boné da Energia 97, do Estádio 97, com oferecimento dos bonés Vista, da Vista Aérea. Telefone 3031-2288. Gente, como é idiota. Wilson. É Wilson. Wilson. Wilson Lucas Santos. E o Wilson e também foi sorteado para ganhar uma camiseta do Estádio 97 com apoio da TenteBeat.com.br. Um abraço pro Carlão. Palmeirense ganhou aí a camiseta também do Estádio 97 com apoio da TenteBeat. Um abraço pro Carlão. Obrigado, hein, Carlão. Estádio volta amanhã às 5h30. Oferecimento de McDonald's. Amanhã um clássico no McDonald's. Big Mac por apenas R$8. E Extra, você merece torcida reunida, Budweiser gelada e muita economia. Você merece Extra Gol. Beba com moderação. Valeu, gente. Obrigado, hein? Tudo de bom. Tem um pequeno intervalo político na sequência. Continua a programação com Night Sessions. Tchau. Tchau. Vamos levantar esse banco e todo mundo junto, com diálogo, encontrar uma solução? O Brasil parece que se transformou numa grande torcida. Com a torcida do time A e a torcida do time B brigando a cada lance. Como se nós não estivéssemos todos no mesmo barco e tivéssemos que remar para o mesmo lado para o barco não afundar. Não dá para achar que vai ser tudo do seu jeito ou do meu jeito. Nós temos que conversar, achar soluções, tentar argumentar e algumas vezes ceder. Senão a coisa não anda e o nosso país não consegue sair da crise. Se alguém do partido A ou B fez alguma coisa de errado, ele deve pagar por isso. Mas agora é a hora também de participar mais da política, para não deixar mais esse monte de corrupção ocorrer. Participar dos partidos, das eleições, acompanhar em quem você votou para deputado. E não trocar seu voto por um churrasco, uma conta de luz paga ou por um saco de cimento. Construir um Brasil novo depende da sua atitude. Você só só se preocupa se é da esquerda ou da direita. Levanta da cadeira e vamos parar de treta. Você fala, fala, fala e se diz do lado certo. Importa o seu lado, o país tem que andar reto. Respeitando opiniões, não vale só reclamar. Tem que tomar atitude pra ver o Brasil mudar. Com responsabilidade, se unindo, agindo pelo certo, sempre no melhor caminho. Que a mudança vem de nós, melhora vem a voz. Sobre vós, sobre nós, não calando a nossa voz. Lutamos por ideais, assim que se faz, quero mais. Se não tiver seu empenho, não tem mudança jamais. Então toma uma atitude pro Brasil mudar. Pra gente mudar, pra você mudar. Nada vai adiantar se você só falar e criticar. Tem que se mobilizar pra mudar. Então toma uma atitude pro Brasil mudar. Pra gente mudar, pra você mudar. Nada vai adiantar se você só falar e criticar. Tem que se mobilizar pra mudar. Então toma uma atitude pro Brasil mudar. Pra gente mudar, pra você mudar. Nada vai adiantar se você só falar e criticar. Tem que se mobilizar pra mudar. Está fazendo muita falta, mas muita falta mesmo. Você, mulher, está fazendo muita falta na política. Ninguém melhor do que nós, mulheres, para encontrarmos uma solução de consenso nessa situação de discórdia que o nosso país vive. E com nossa capacidade e garra de superar desafios, buscarmos alternativas reais e sairmos da crise. Ninguém melhor do que nós para saber como superar os preconceitos e como lutar por direitos iguais por uma sociedade mais justa. Está faltando mais de nós, mulheres, para lutar por uma educação melhor, para exigir uma moradia digna, para denunciar os abusos e os assédios sofridos. Mas ainda dá tempo. Dá tempo de se filiar em um partido político. Dá tempo de começar a discutir candidaturas importantes que, com certeza, farão toda a diferença nas próximas eleições. PMN está de portas abertas para você, mulher. Mudar o rumo do nosso país. Roubaram nosso dinheiro. O dinheiro fruto do nosso trabalho. Eles pagarão. Não podemos deixar que roubem nossa esperança e nossa fé. Eu, como muitos brasileiros, tenho um momento de desesperança. E vontade de largar tudo, de mudar de país. Mas essa não é a nossa natureza. Não é a natureza do povo brasileiro. Somos um povo altivo e de luta. De mulheres e homens solidários e guerreiros. Então atenda o chamado do PMN. A mobilização é sua. Não se acomode. Lute em todas as frentes, por toda parte. Resista. Ocupe os espaços. E vamos juntos, respeitando nossa diversidade, que é uma das nossas maiores riquezas, fazer o Brasil que queremos. Também estamos à sua procura. Acesse pmn.org.br. Desfaça neste momento a rede nacional obrigatória. Freedom. Som. Informação. E diversidade. Freedom começando no seu domingo aqui na Energia. Freedom. Domingos. Às 6 da tarde. A energia que te move aos domingos. No fim da tarde. Energia 97. Único Camarotes Corporativos. Os maiores e mais modernos espaços corporativos do Brasil. Se sua empresa busca o lugar ideal para relacionamento com parceiros, deve conhecer o Único Camarote Corporativos e reservar seu lugar. Tenha momentos inesquecíveis com seu time do coração. Assista shows dos seus ídolos e ainda desfrute de serviços super especiais. Garanta seu espaço nessa grande jogada. Ligue 11-30-78-2211 ou acesse único.com.br. Os maiores e mais modernos espaços corporativos do Brasil, disponível nos grandes estádios do país. O McDonald's vai surpreender você de novo. Tomate, queijo e molho tipo pesto preparados de uma maneira que você nunca viu. Chegou o Caprese. O novo sanduíche da linha Signature do McDonald's. Pão tipo brioche, duas carnes, queijo, tomate grelhado, alface e molho tipo pesto. E de sobremesa, tem o novo McFlurry língua de gato trufado. Chegou o Caprese. Descubra a nova receita da linha Signature do McDonald's. Os prêmios que você quer, você ganha aqui. Prêmios! Energia 97. A Energia 97 vai te levar para ver... Bruno Mars, no Morumbi. Aqui você ganha seu ingresso. Bruno Mars. Um dos maiores artistas do novo século. Bruno Mars. Ingressos para Bruno Mars, em São Paulo, é na Energia 97. Fique ligado.

that together so we could get together. You need me to get that together so we could get together. Sessions.